Pandora Hearts, os animes que eu assisti, eu não tenho nada pra falar, quanto mais esse que eu não assisti. Eu queria pedir desculpa a todos, eu geralmente sou uma pessoa muito animada na gravação, né? Hoje eu vou estar bem desanimado, por incrível que pareça, que sou uma pessoa super empolgada com a vida. Mas é porque essa semana tá meio complicada, eu vou chorar a miséria no ar hoje minha vez. Cara, eu não acredito que eu tô fazendo isso, sempre reclamo que eu não faço. É, agora hoje eu tô fazendo, tá tão complicada a semana que eu tô reclamando. Então... Eu também tô tão ansioso quanto vocês pra ouvir as opiniões inspiradoras do Dark, pra saber o que eu vou acompanhar ou não nesse final de... Para de jogar a carga nas costas, nesse programa vai ser muito ruim. Vamos agora saber se nós vamos acompanhar ou não, se bem que hoje então a gente vai começar a falar da segunda parte dos animes dessa temporada que ficou faltando, agora que a temporada já tá acabando. É, né, acho que tá lá pelo episódio 10, 11, talvez, por aí. Não, assim, quando a gente tá falando, tá no 9, 10. Quando sair o ar, deve estar pelo 10, 11, provavelmente. Tá nessa margem aí. De uma certa forma é bom, porque a gente fala do que foi bom na temporada, e aí se você se interessou em ver alguma série, você já vai poder baixar ela toda e maratonar, que é o que eu gosto de fazer, por exemplo. É, até porque provavelmente pouca gente tá acompanhando muita coisa, sabe? Se alguém tiver acompanhando alguma coisa, é pouca coisa, muda as séries, sabe? Dá pra ter uma opinião de todo, dá um todo um overall. E aí pode assistir depois, que é como a maioria das pessoas assiste anime depois, né? Pouquíssima gente acompanha. Aí, essa é meio que a segunda divisão dos animes. Mesmo não sendo exatamente uma segunda divisão, tem algumas coisas muito boas, outras nem tanto. A primeira leva que a gente falou tava um pouco mais empolgante, assim, no geral. Essa agora... Acho que tudo que a gente falou do primeiro, a maior parte das coisas que a gente falou, tinha algum hype em volta de alguma forma, né? Essa tá mais os esquecidos, mas tem coisa boa no meio dos esquecidos. É, eu posso apontar uma ou duas das que eu vi, que eu gostaria de acompanhar. Mas nada... Eu ainda vou assistir bastante coisa da primeira leva antes de parar pra dar atenção pra essa. De ter segundo Bazara, né? É, essa no caso seria um que realmente me empolgou muito. Pandora Hearts me lembrou muito, muito, muito, muito Chrono Cruzers, que eu tô chamando de Chrono Trigger, Chrono Cross, e agora acertei, Chrono Cruzers. Eu não sei dizer direito por quê. Eu acho que é muito pela época em que passa, porque é aquela coisa meio... Eu vou chutar, século 18? Não, 19? O início do século 20. Acho que é início do século 20, porque tem armas de fogo, tem carro. Final do 19, início do 20, por aí. Aquela época genérica vitoriana, quando é anime no passado, e é um passado estiloso, é uma época genérica, assim, que a gente chama de vitoriano. Mas pode ser tudo, pode ser... A gente chama... Pra gente, ou é vitoriano, ou é medieval, né? É. Se for frescalhado, é vitoriano. É. Se for bruto, é medieval. A história pra gente se divide, assim, começa na pré-história, aí vai pro medieval, aí pro veterinário. Veterinário? Vitoriano. Aí tem anos 80, 90 e 2000. É assim que funciona. Não, cara, rola anos 50. Não, mas não. Beatles é tava. Ah, tá, em anime, ok. Em anime não rola. É, realmente não rola. Enfim. E tem muito essa coisa de... Esse clima católico, sabe? De igrejas e cruzes. Essa coisa vitoriana do século 17, 18. Que não é vitoriano porque não tem babado. É. Mas... vitoriana entre o século 15 e o século 19, é vitoriano pra mim. Eu acho que assim, por ter pelo menos em Chrono Cruzers tinha carros, etc, então é início dos anos do... É bom pra século 20. É bom pra você... Anos 20, não. É bom pra você entender essas coisas, assistir seriado em inglês, que aí eles conhecem, sabem o que era vitoriano, eles sabem que foi Rainha Vitória, saca? Que é rainha deles. Uh-huh. É legal, você aprende coisa pra caramba, né? Teve um episódio de Doctor Who que eles vão encontrar a Rainha Vitória. Nossa, a Rainha Vitória, sabe? Tipo, era vitoriana. Uhum. Só que é ela, sabe? A mulher mesmo, sabe? A gente fica falando dela e a gente sabe quem ela é, né, cara? Eu preciso muito estudar história. Eu tô com essa necessidade. Eu adoro história, só que eu não sei quem foi Vitória, desculpa aí. Você também não sabe quais foram as fases da humanidade, né? Eu sei, ó, pré-história. Não, mas de verdade. É de verdade, vai lá no museu, você vai ver. Pré-história, medieval, vitoriano e século XXI. Enfim, e tem muito esse clima também pelo tipo de narrativa, personagens bonitinhos, bichonem e tal. Só que eu fiz uma daquelas minhas apostas, que nunca dá certo com anime, outras coisas costumam dar certo, mas com anime nunca dá certo. E pensei, cara, tem alguém nisso daí que trabalha em Chrono Cruisers. Sei lá, você coloca na tua cabeça uma trama que só existe na sua cabeça, e agora está piorando. Você está criando a história, você está criando a equipe por trás do anime também na sua cabeça. Cara, então você vai ser uma pessoa muito frustrada na vida, porque os animes nunca vão chegar às suas expectativas, que nunca vai ser a história que você acha que é, nem a equipe por trás também. Cara, a minha história de Kamen Rider era muito boa, era muito boa mesmo. Eu gostei da que tava lá, sabe? Não, também gostei, mas a minha era melhor. Posso contar a minha história de Kamen Rider Kabuto? Não, porque tem gente que pode não ter assistido, vai ter spoiler. Droga. Enfim, a história, eu não lembro. O que? Do Pandora Hearts? De Pandora Hearts. Eu lembro. Você entendeu que eu tô tão desanimado hoje também, né? Porque eu também assisti tudo e não lembro exatamente do que, o que falar, porque eu não lembro o que eu assisti. Eu lembro muito vagamente, então me deu um minuto pra eu reorganizar minhas ideias. Neste momento ele está lendo a página da Wikipedia. Os Vessalhos, herdeiro... Fica quieto, não me atrapalhando. O nome dele é Os? É Os, do Mágico de Os. Ah, legal. Achei referência ao Os mesmo. Olha, era exatamente o que eu pensava. Só que é tão vago e tão curto e tão rápido que eu não pensei que tivesse um episódio inteiro só isso. Esse Os, o Os Vessalhos, ele é um nobrezinho, ele é filho de um duque, e rola uma cerimônia lá, que eu não sei se é cerimônia de maioridade, cerimônia de alguma coisa, e ele tem que participar dessa cerimônia. Ele tem um vassalozinho que ele quer que ajude, tem um papel importante na cerimônia. É o rito de passagem, ele enfia a mão numa colmeia? Olha, eu não sei qual o rito de passagem, não sei se ele enfia a mão numa colmeia, não sei se ele mata um homem... Não sei se ele... Estupra alguém? É, não sei o que ele faz. Mas, sei lá, eu sei que as pessoas se vestem branco. Ele coloca um crânio de veado na cabeça e... Como é tudo muito católico, eu imagino que eles rezem. Uma fogueira. Eu imagino que eles rezem. Deve que tá todo mundo de branco. Não sei qual é a relação disso. Não, porque na minha cabeça de branco, ou você reza, ou você baixa santo, ou você opera alguém. É, ou você passa no novo, né? É, também. Tinha esquecido disso. É. O novo é meio que uma mistura de tudo isso. É? É, você reza no novo, você baixa santo no novo. Você opera alguém? Se você estiver doente. Ué. E aí, tem um vassalozinho lá, que ele quer que esse vassalo seja... Inclusive, chega a ser chato, porque ele quer que esse vassalo tenha um papel importante na cerimônia. Só que o vassalo fica dizendo, não, eu sou só um vassalo, eu não posso fazer isso. Ele fala isso mais 5 vezes durante o episódio inteiro, sabe? Ele quer afirmar muito que ele é um pobre vassalo que não pode ter um papel tão importante. Tô falando de rito de passagem, de fogueira, de gamo. Eu sempre tive vontade de ver uma versão live action de Brumas de Avalon mais pornô. Parte dos rituais... De Hierogamos? É, não, só a parte dos rituais pagãos lá, porque na versão live action vagabunda que tem pra TV não aparece muito. E no livro, assim, a Meryl Zimmer Brother detalha assim tão legal. É Hierogamos o nome desses rituais. Eu esquecia. E deixa eu lembrar aqui. Ah, tá. Aí tem uma mansão enorme dele e tal. Ele tá conversando com o vassalo e vai passear com o vassalo lá pelos gramados e campos, que eu nem sei se é dentro da mansão, se é fora da mansão, porque o negócio é tão grande que eu não sei o que é dentro, que é fora. Abre um buraco no chão, ele cai num buraco no chão e ele encontra, se eu não me engano, em uma cruz, não um coelho, mas um relógio de bolso enrolado, eu acho que numa cruz. E nesse momento ele tem umas visões psicodélicas, ele vê uma garota, a garota tenta matar ele, uma garota que tem umas correntes e tal, a garota tenta matar ele. Essa garota, se eu não me engano, é a Alice, a tal Alice. E depois a visão dele acaba e ele volta. Eu não me lembro exatamente como é a visão, eu sei que ela é muito psicodélica, eu sei que, se eu não me engano, ela envolve bichinho de pelúcia, correntes e essa garota. Ela tem cara de sádica. E a visão era legal. Eu não consigo me lembrar dela agora, mas ela era legal, eu gostei muito dela. E aí ele volta e tal, tem que ir lá pro rito de passagem. E o primeiro episódio basicamente é só isso. Parece, pelo preview, que no segundo episódio vai rolar uma açãozinha. Sei lá, vai aparecer alguém lá metralhando todo mundo. Uma parada dessa. É, uma coisa que me ocorreu quando eu tava assistindo esses episódios, pra poder falar, é que por alguma coincidência, outra coisa une esses animes que a gente vai falar hoje. Não só eles são meio whatever, ninguém tá ligando, como todos eles estão falando muito pouca coisa nos seus primeiros episódios, assim. E esse realmente vai ser um episódio, vai ser um reviews de primeiras impressões mesmo, porque... Primeiríssimas impressões, porque é tipo Coreanais, né? A gente tá vendo o primeiro episódio e não tá entendendo nada. É, tipo, porque... não sei se também porque os outros do outro reviews eu já tinha visto um ou dois episódios de cada, mas é porque esses, a história principal não tá desenvolvendo absolutamente nada. Começa e pum, termina. Todos eles estão sem a menor pressa de contar e explicar porcaria nenhuma. Eles dão o básico pra te prender pro próximo. Eles te dão um pouquinho de ação, eles te dão um pouquinho de drama, dão um pouquinho de personagens bonitinhos pra você fazer cosplay. Coisas pra te manter, assim, firme pra assistir semana que vem. Agora, a história mesmo não dá muito pra dizer do que se trata, nenhum deles. Nossa, cara. Tem até alguns que eu cheguei a desligar a mente. Phantom foi um. Eu, tipo, olha, assassinos depressivos, legal. E, tipo, whatever a história. Cara, eu não tenho muito o que dizer de Pandora Hearts. Eu sei o seguinte, me empolgou. Eu gostei muito da estética. Como eu falei no outro review, eles estão economizando muito em animação. Rola umas economias assim visíveis de animação. Mas tá bonito, tá legal. Eu gostei da garota psicodélica, sabe? Eu só espero que siga por esse caminho mais, um pouco mais psicodélico quanto a garota. Que não caia num, sei lá, a garota apareça e aí ele se apaixone com aquela besteira dessa, sabe? Aí começam a aparecer as primas da garota que vão se apaixonar por ele também, coisas assim. Não, é demais. Mas eu espero que continue com esse clima um pouco psicodélico, um pouco dark, sabe? Que tá seguindo. Que, segundo a Wikipédia, tem muita referência de Alice nos Países Maravilhas e a garota se chama Alice e ele se chama Oz. Referência, sei. Né? Mas esse negócio de economia, pelo menos nenhum deles estava economia, nenhum nível Evangelion de economia. Não, e mesmo se fosse o nível de Evangelion, é uma economia que assim, você só saca porque você tá acostumado, você sabe perceber isso, sabe? Dá pra você ver que eles estão economizando porque a grana tá curta no momento atual, você não tem dinheiro. Não é nada que vai comprometer em nada, mas é uma coisa que você consegue perceber, que eles estão segurando dinheiro e não fazem isso muito bem. Até porque eles economizam aqui, essa cena aqui vai ter só um cara parado falando, mas na próxima cena vão poder fazer um hiper tanque de guerra em CG. São shading lindo. É, pelo menos o que tem em CG tá mais, tá mais bem inserido na história e os personagens, o design dos personagens e dos mundos tá bem legal, então meio que compensa, né? Na pior das hipóteses, você vai ver um artbook lindo animado, né? Na pior das hipóteses. É. Tipo, uma foto e um cara narrando. É. Aí muda a foto e o cara narrando. Vamos lá, equipes. A trilha sonora da Yuki Kajiura, que é uma das minhas preferidas, só não vence a Yoko Ono, que é aquela... Você não conhece a Yoko Ono? É Yoko Ono. Não é Yoko Ono, não, Yoko Kano. Cara, eu conheço a Yoko Ono, mas eu não acho que ela tenha feito alguma coisa pra anime. Yoko Ono, não, Yoko Kano. Eu sempre confundo as duas. Por quê? Porque uma é, as duas são Yoko, uma se chama Ono e a outra se chama Kano. E as duas são drogadas e feias pra cacete e destruíram a vida de astros de rock? Não, eu gosto da Yoko Kano. Yoko Kano foi a que fez, conhece? Ela fez a trilha sonora de Cowboy Bebop, Wolf's Rain, de várias outras coisas. E o Yuki Kajiura, ela tem uma linha parecida com a Yoko Kano, só que ela é um pouco menos criativa. Ela segue sempre a mesma coisa, assim, é muito parecida essa trilha sonora dela. Mas eu gosto muito, ela fez Tsubasa, fez todas as séries Hack e fez agora esse e ela fez mais alguma coisa que eu não lembro agora. Engraçado que o diretor da série, ele dirigiu todos os Rockman, os Mega Man, aquele Mega Man do chipzinho, Battle Network. Eu não ligo pra Mega Man, era. Quem não liga pra Mega Man, cara? Eu. Você não liga pra Mario também, não? Sonic? Não. Cara, você é doente. Eu sempre quis saber o que é isso. Eu ligo pra Mario até hoje, eu espero um live action de Mario legal com o Danny DeVito no papel principal. Então, eu sempre quis saber o que esse cargo faz, o compositor da série. O que, que ele faz? Ele faz o score, a score dos episódios. Não, ele não compôs um musical, não. O nome do cargo em inglês é Series Composition. Ah, bom, é da composição da série. Você me vai apontando só pra pagar mico aqui, só pra fazer que eu não entendo. Não, eu também não sei o que ele faz, eu também faço a minha ideia do que ele faz. Series Composition deve ser, ou ele mantém junto, ele cria o conceito geral da série, mantém as... Mas quando é baseado no mangá, como é que faz? Então, ele tem que escolher como aquilo ali vai ser traduzido pra uma animação. Quer dizer, ele vai manter a história íntegra ali do começo ao fim, vai escolher o que vai ser contado, o que não vai ser. Tô chutando completamente aqui. Faz sentido, deve... porque a parte estética fica pro diretor de arte, né? É, deve ser algo semelhante ao editor de história das séries ocidentais. O cara que mantém... Tem muitos roteiristas trabalhando, o cara mantém a história com ele. Entendi. Tipo um revisor de roteiros, né? Então, o cara... O de Pandora Hearts, ele fez o maior Tsukijima, ele fez Tenshimui, como todo mundo. O Japão inteiro fez Tenshimui. Interessante que tem dois character design, faz tempo que eu não vejo uma outra série que tenha dois character design, não só. Tanto faz, né, porque eles têm que seguir o mesmo traço do mangá, não precisava ter dois. É, eu acho que essa foi a série que eu vi com mais gente começando, porque um dos character design e o diretor de arte, eles fizeram, sei lá, 5 ou 6 séries em todo o trabalho deles. Quem trabalhou no Dragon Ball Z? Foi o diretor de arte em Dragon Ball Z. Ele fez arte de fundo no Dragon Ball Z. Todas aqueles verdes de Namekusei, foi ele que desenhou. Os morrinhos lá da terra inteira é tomada por morrinhos. Pra quem for muito louco pro Dragon Ball e quiser saber quem desenha os morrinhos, é o Keito Watanabe. Enfim, não tem nada a falar de Pandora Hearts. É uma das séries que eu acho que vale a pena acompanhar. Foi uma que me deu vontade de acompanhar. sei lá, de todas que a gente vai falar, que eu acho que são umas 3 ou 4, tirando Higepio. Então, dê uma chance, sabe? Eu não sei se você vai continuar bem, porque é uma série que corre... Ela não tem... Assim, não é aquele episódio que firma na sua cabeça que aquilo vai ser bom de qualquer forma. Não, dá pra ver várias formas daquilo estragar, sabe? Você vê uns 5 caminhos daquilo ir mal e mais uns 2 daquilo ir bem. E você reza pra que siga aqueles 2. Não sei, só pra você seguir mais os episódios. Tenho 10 aí pra vocês assistirem, divirta-se. Eu vou deixar pra depois ainda. Tem outras séries que eu tô com uma prioridade maior. É, você vê que o pessoal tava comentando, né? Que eles foram... A gente falou de Eden of the East e o povo reclamou. As pessoas comentaram e tal que não acharam Eden of The East pra... Eden of the East? É, porque o outro nome é Higashi no Eden. Isso, pra poder baixar. Será que é um daqueles casos que a gente fica falando só porque a gente fica lendo os blogs gringos e esse é o título americano? Não, mas esse é o título oficial, é deles, não é? É, se eu não me engano, essa série tem 2 títulos. É, tipo... The Girl Who Left the Time. Mas por algum motivo, quem tá subando no Brasil tá usando Higashi no Eden. Eu acho que sim. Engraçado que, se eu não me engano, na NDB eles colocam subs brasileiros também, em alguns casos. Colocam sim. Cara, olha só, vocês que não acharam, é só clicar no nome do anime que vocês vão parar na NDB e lá vocês acham torrent. A não ser que esteja procurando em RMB, né? Não, vocês têm que baixar em torrent, pelo amor de Deus. Que isso, tem que ser alta qualidade. Eden of the East merece. Eden of the East tem que ser na vida real, vocês têm que pintar na parede pra assistir. Tem que, sei lá, tem que viajar, tem que acordar lá, tem que ver no Japão quando estiver passando. Agora Saki, que se chama Hector Hugmundo. Não, Hector Hugh Munro. Hector Hugh Munro, ele nasceu em 18 de dezembro de 1870. Era vitoriano. Era vitoriana. Era vitoriano. Em 1916, no final da era vitoriana. Era vitoriano, começo do Cravo Rosa. E. Caiu aqui. Ele é melhor conhecido, né, pelo nome de caneta. O codinome dele como escritor é Saki, né? E ele foi esse escritor britânico que é o It. Não sei. Eu sei que às vezes ele tinha histórias macabras satirizando a sociedade Eduardiana, que foi antes da era vitoriana. E assim, foi um OVA antes do pré-histórico, antes do medieval e a vitoriana. Depois do medieval, entre os dois, né? Só 6 episódios. E aí ele fazia essas coisas macabras e tal, o Hector. Eu li muito coisas dele. Inclusive vai virar agora, então, uma novela da Globo agora, baseada no mangá e um filme americano, só que vão mudar um pouco, vão tirar ele, vão botar uma gostosa, vão tirar ele, vão substituir pela Cameron Diaz de couro preto, assim, eu tô achando que vai ser bem promissor. Isso é o que você encontra na Wiki americana, você digitar Saki e procurar, você vai encontrar um cara, ele tem um pinguinho embaixo do olho, ele tá chorando. Ele era emo, né? Você vai encontrar um emo do século, era vitoriana. Barra Eduardiana. Peraí, tem alguma coisa a ver. Ele tem alguma coisa a ver com. Ele escreveu uma paródia de Alice no País das Maravilhas, olha. Chamado The Westminster's Alice. Ele foi influenciado por Oscar Wilde, será que ele era gay também? Lewis Carroll. E Kipling, nossa. E ele influenciou o Amy, conhece ele? Ele influenciou o autor do Simpu. Ah, tá, não, porque eu já ia falar que ele foi influenciado por várias pessoas famosas e não influenciou porra nenhuma, porque eu não conheço ninguém que ele influenciou. Não, esse Amy é o criador do Simpu. Você sabe a história do Simpu, né? Cara, ele criou super na brincadeira, o pessoal gostou muito, ele já tava cansando de tanto que o pessoal gostava daquele troço e vendeu o preço de banana pra Disney. Mas o Sr. Poo são novels? São livros? São livros originalmente, livros infantis. Aí ele escreveu um ou dois livros, acho que pro filho dele, alguma coisa assim. Fez muito sucesso. Por que eu tô chamando de Poo? É Puff? É porque eu li Poo ali, mas eu chamo ele de Poo. Não chamo ele de Poo. Puff. Agora você vai também chamar Sininho de Tinkerbell. Eu acho Tinkerbell muito mais legal do que Sininho. Sim. Eu só aceito chamar Star Trek de Star Trek, Star Wars, Star Star Wars, beleza. Esse tipo de globalização eu aceito. Agora não, a Sininho nunca vai ser Tinkerbell. Que criança que consegue falar Tinkerbell? Sabe, é idiota isso, achei super desnecessário. Não, Poo é tranquilo de falar, né? Poo. Agora Tinkerbell é sacanagem. Ele dá raiva porque dá a impressão que faz uma lavagem cerebral, porque, por exemplo, eu sei, Puff sempre foi Puff. Daí quando decidiram chamar de Poo, imediatamente todo mundo começou a chamar de Poo. A gente ligava na televisão e as pessoas anunciando os brinquedos era Poo, Poo, Poo. Eu ficava assim, cara, será que só eu lembro? Será que foi uma época que só existe na minha cabeça? Eu fico aqui na mesma impressão. Assim, dá a impressão às vezes que era tipo uma conspiração governamental. É uma conspiração governamental alimentar. Eduardiana. Que apaga da mente das pessoas, por algum motivo não afeta o meu cérebro, porque eu sou maluco demais, a minha frequência cerebral não é a mesma das outras pessoas, o que acontece. E hoje em dia só eu lembro que Puff chama Puff, que Tinkerbell chama Sininho, entendeu? Só mas Tinkerbell, acho que ninguém chama muito de Tinkerbell, não sei, em produtos oficiais. E o Gênio Maluco, só eu que assistia. O Gênio Maluco eu assistia também, não vem não? É, enfim, o que a gente tá falando mesmo? Saque, que é uma porcaria que o Gonzo tá fazendo nesse... Eu gostei de... Como é que eu chamo? Shangri-La. É, gostei pelo que dizer o nome. Eu gostei de Shangri-La. Agora, Saque, se você quiser falar mal, eu vou te apoiar porque é uma droga. E como eu sou do contra, não. Eu não vou falar mal de... Na verdade, eu vou falar mal de Saque, sim, porque é ruim. O problema é o seguinte. É um ruim... Não, eu não vou falar que Saque é um saco. Eu não vou fazer isso. É ruim, só que não agride tanto quanto Shangri-La. Porque não tem potencial, cara. São crianças, são garotas mexendo... Garotas moem mexendo pecinhas. Como que você pode estragar isso, sabe? É o tipo de coisa... É um conceito que já nasce estragado. Exatamente. Não tem como você fazer isso pra pior, sabe? Você não tem o senso de desperdício. Você não assiste aquilo e pensa, meu Deus, que desperdício. Não, sabe? Foi feito pra ser assim. Quer dizer que você gosta que você pode assistir uma coisa ruim desde que ela admita que é ruim desde o começo? Posso. É que nem filme trash, sabe? Mas eu não considero. Saki se leva a sério. Saki tá que sendo, Saki não é um anime. Saki se leva a sério no primeiro episódio com a garota peituda lá com a blusa toda molhada? Nesse sentido, ela se leva a sério. Ela é feita pra poder agradar pessoas que gostam dessas duas coisas. Garotos Moe e Mahjong. É, só que tipo, é engraçado, na verdade, Mahjong, ele tá em segundo plano, né? Porque o interesse é no Garotos Moe. Eu não posso falar muito. Eu não consegui ver a série toda. É difícil. Eu costumo dizer que... Eu quando... consigo ver o episódio todo? Não. Eu costumo dizer que eu vejo tudo até o fim. Eu chego a ver... Sabe por que eu vi o episódio todo também? Porque as pecinhas em 3D estão muito legais. Estão muito bem feitas. E elas vão balançando assim. Você não chegou... Cara, em 5 minutos de anime tem um jogo. Eu vi menos que isso. E aí, assim, eu costumo dizer... Assim, clichêzão, né? Já começa com a garota despeitada, vendo a peituda, reclamando porque o peito dela é pequeno. Então, é que quando eu vi isso, assim... Aí depois ela fala, ah, não, eu tenho trauma com o Mahjong, não gosto de Mahjong, não. E depois ela vai lá e joga. E no final ela se transforma numa grande jogadora de Mahjong. Se revela uma grande jogadora de Mahjong. Grande merda. É, tem uma coisa interessante. Ela é muito boa. Sabe por que ela é muito boa? Porque ela sabe perder como ninguém. Ah, é? Porque é muito difícil você perder de lavada no Mahjong. É muito difícil. Só que ela mora numa família que gosta muito de Mahjong, só que o pessoal não sabe jogar muito bem. Enquanto ela joga muito bem. Só que pra agradar o pessoal, ela começou a perder, de propósito. E aí ela virou a mestre em perder em Mahjong. E as regras de Mahjong desse anime são como as regras de Mahjong dos outros animes de Mahjong? Ou seja, eles inventam na hora? Não sei, cara. Como assim eles inventam na hora? Então, geralmente, quando tem anime que envolve algum tipo de jogo, tipo Yu-Gi-Oh! Qualquer anime que envolve algum tipo de jogo, eles não dão a mínima pra regra do jogo. Na verdade, eles constroem as regras de acordo com o que o drama da série tá pedindo. Na verdade... É o contrário. Eles não planejam uma partida real com regras e constroem o drama em cima disso. Não. Eles constroem o drama. Bom, esse personagem desse episódio tem que passar por isso, aprender isso, e chorar por isso. E eles constroem, inventam as regras em torno desse drama. Você sabe que as regras, por exemplo, você vê Yu-Gi-Oh!, as regras que eles usam são absurdas. Não, na verdade não é exatamente assim, né? E episódio, cada episódio é uma regra diferente. Não, eles começam a série pensando dessa forma. Eles transformam as regras, primeiro, pro jogo não durar muito tempo e ficar caber ali no episódio. E segundo, pra poder ter toda a carga emocional que eles precisam. Tanto que você não precisa entender de Mahjong pra assistir um anime de Mahjong, por exemplo. Não, sabe que você fica perdido, porque eles começam a chamar um monte de nome. Ah, eu fiz aqui um não sei o que, um Royal Flush, não sei o que, só que tudo em japonês. Justamente isso aí que você não entende, não existe. Não é porque você não entende porque você não conhece Mahjong. De fato, não existe. Cara, pelas notazinhas que aparecem em cima, existe sim. Porque tá um livro de Mahjong que você tá assistindo, sabe? Cara, não existe. É tanta nota que, cara, você desiste. Você não entende, mas você fica imerso no suspense. Esse é o ponto, entendeu? É justamente isso que eles querem. Eles querem te imer... Cara, eu consigo entender todas as regras de Yu-Gi-Oh, né? É difícil. Eles não falam que você não entende sempre. Assim, de qualquer forma, eles sempre inventam. Porque o que interessa é o seguinte. É igual quando você tá vendo um filme de ficção científica, ou de polícia, ou coisa que tem procedimento policial, e aí tá todo mundo investigando usando aquela linguagem que você não entende, mas o que interessa não é você entender o procedimento, o que interessa é você entender o que tá acontecendo, assim, dramaticamente falando, entendeu? Não, quando eu era criança eu também era assim, só que hoje em dia eu gosto de entender o que eles estão falando, porque normalmente faz sentido. Eu quando eu era criança, achava que eles inventavam aquilo, sabia? Eles inventavam qualquer palavra difícil e fingiam que era alguma coisa muito... Mas a maioria... Mas aí que tá. Eu só parei de ligar pra entender quando eu vi que eles realmente inventam. Não pense que o roteirista vai ter um chato. Até eles têm consultoria. Opa. Mas não pensa que é assim também, não. Eles inventam muita coisa, tem certeza absoluta. Ah, e Fringe até hoje, tudo que tinha lá fazia certo sentido e tinha um certo embasamento. Ah, mas é... Assim, mesmo que fosse um embasamento teórico que um cara escreveu e ninguém acredita, sabe? É um embasamento. É a propósito de Fringe. Agora você pega, sei lá, um episódio de 24 horas, aqueles diálogos muito rápido e tal, muito rápidos e tal, sabe? Metade daquilo ali eles estão inventando, entendeu? Usa o servidor tal, papapá, é tudo, tudo invenção, sabe? E saque é a mesma coisa. É. Saque, não sei se é a mesma coisa. Não sei que eu não entendi nada do jogo, do Mahjong, sabe? Eu imagino que o Mahjong seja um jogo muito legal, porque ele é tipo um dominó japonês, sabe? Tudo no Japão é mais difícil, então o dominó é mais difícil, a dama é mais difícil, o go é a dama japonesa, o shogi é mais difícil. Eu acho que Hikaru no Go não inventava. Não, pelo menos no mangá, Hikaru no Go não tinha o jogo. Eles simplesmente cortavam fora o jogo, só mostrava o início e o fim. É, tipo, então tu falou assim, não inventava, era focado em outras coisas e tal, mas não inventava. Não, pelo que eu li das regras de Go, Hikaru no Go, eu imagino que Saki também não invente. Eu imagino que tenha falhas aqui, eles adaptam uma coisa aqui, uma coisa ali, mas também não deve inventar, não. Só sei que é um monte de nome japonês, não sei o quê, que é a combinação dessa peça com aquela peça, tem um nome diferente. O japonês adora nome pra tudo. Então, sei lá, tem 35 peças e todas as combinações que essas peças podem formar tem um nome diferente. Isso é um nome super dramático, tipo o vento que sopra na árvore de cerejeira. De olhos azuis. Enfim, só que basicamente é isso. Só que o Mahjong tá ali de figuração, porque o que interessa são as garotas morrer. Dá pra perceber, principalmente porque eu peguei o primeiro capítulo de Saki, eu tinha no computador do mangá, e comparei, e deu pra ver que eles colocaram, inseriram algumas coisas. Você percebe que eles adicionaram alguns pequenos elementos de Moe que não tinham no mangá original. Você não chegou a ver, mas a líder do clube de Mahjong, ela acorda. Ela tava dormindo ali atrás, ela acorda no meio do jogo e chega perguntando o que tá acontecendo. E aí no anime, quando ela acorda com o cabelo descabelado, surge um arrogue na cabeça dela. Arrogue é aquele fiozinho de cabelo rebelde que eu solto ali em cima. Surge um arrogue. E depois ela penteia o cabelo, some o arrogue. Mas sempre que ela tá com o cabelo penteado, coisa o arrogue. No mangá, ela simplesmente não tem arrogue. Sem contar vários pente shots, alguns ângulos de câmera meio de baixo, assim, tal, não sei o que. A camiseta molhada da peituda lá é muito mais sugestivo. E pra quebrar de vez, pra dizer que eu tô de achismo aqui falando besteira, o primeiro DVD vai vir com o forro de Dakimakura, que são aqueles hugging pillows, aqueles travesseiros de agarrar, com as duas personagens principais nuas se abraçando. Acho que eu vou querer isso. Vai ser legal. As duas de cabelo rosa e a Saki. Maneiro, gostei. E a história é essa que eu falei, sabe? Então daqui em diante, provavelmente é isso. São eles jogando aquela coisa de Yu-Gi-Oh! Ele jogando Mahjong. E como eu falei, sabe? São eles jogando, mas são garotinhas, moe jogando Mahjong, sabe? Se alguém gosta disso, problema. A pessoa pode se divertir lá e eu não vou me sentir mal por isso. Enfim, personagens genéricas demais, o traço genérico demais, a história genérica demais, é tudo muito genérico. Uma coisa que eu queria falar é, a animação da Gonzo é muito boa. Eu achei o trabalho de animação em Shangri-La melhor do que Saki. Não, Shangri-La foi mil vezes melhor, obviamente, porque tem muito mais movimento. Agora, a Gonzo é um bom estúdio na animação, na parte gráfica. O problema dele sempre foi roteiro. Em Saki, até pro nível da Gonzo, não tava lá grandes coisas, não. Mas tava bonzinho, melhor do que muita coisa que a gente vê aí com a Sura Kai. Eu acho. Não reclama de Sorakura, tadinho. Peraí, cara. Não vamos falar mais de Sorakura, hein, cara. Cada frame o cara tinha um rosto diferente. Parece que tinha um tumor se mexendo no rosto da garota. Dudu e Edu é assim também, você não reclama. Mas faz parte da estética. E vai dizer que a Sorakura também não é assim, porra. Não tem como, cara. Não tem como. Enfim, eu não gostei de Saki nem um pouco. Eu tava tentando falar que você me interrompeu várias vezes. Eu já falei outras vezes isso. Eu sou aquela pessoa que eu geralmente, até quando a coisa é muito ruim, eu gosto de assistir até o fim. Já assisti séries inteiras que eu não gostei, mas só porque eu quero ver como é que termina. Ou seja, quando eu não consigo, quando eu realmente paro de ver antes de terminar um episódio, é porque eu realmente não gostei, com força. É o quadrado ou o cubo. Então, Saki, eu não gostei com força. Eu não quero ver isso pintado. Agora que você tá falando sobre o jogo em si, que é emocionante e tal, então talvez eu pare pra ver o piloto, tá? Assim, eu, pelo que eu li, inclusive, deu até um erro no mangá, que tem a mão da garota, ela tava com mais peças do que a mão podia ter. Inclusive. Só que esse foi um erro que já tava no mangá, a autora até pediu desculpas, só que na hora de animar, alguns não se tocou disso e deixou. Inclusive, uma dica aí pra quem quer ver esse anime, legalmente, eu assisti, esse pedaço que eu vi do primeiro episódio, eu vi no Crunchyroll, que por algum motivo tava liberado pro Brasil. Não sei se ainda tá, não sei se é a série inteira. Não, até onde eu sei, o Crunchyroll, ele é liberado pra todo mundo, só não, que ele só entra uma semana depois do episódio ao ar. Não, porque... Eles liberam o episódio por uma semana pra quem tem a conta, e depois de uma semana todo mundo pode ver. Não, porque tem séries já que estão upadas inteiras há muito tempo, eu não consegui acessar. Sabe, cara, procura um fac do Crunchyroll pra ver se eles explicam. Eu tô tentando, eu tô tentando driblar esses sites de streaming gringos, assim, proxy, tô baixando não sei o que, guard, não sei o que, shield, tô fucei tudo e não consigo. E não adianta que eu não sou um bicho, um verme de computador também, então eu também não sei. Então eu acho que já pedi isso aqui antes, continuo pedindo. Por favor, se alguém souber como eu faço pra driblar firewall de site de filme americano, me digam. Ele quer muito assistir os animes dele legalmente, de forma ilegal. Não é isso, não é só por isso não, é porque realmente não tem como eu baixar tudo. Eu não tenho tempo, eu não tenho banda, eu não tenho HD pra baixar tudo que eu quero ver. Então, se pelo menos algumas coisas eu puder ver por streaming, pra mim vai ajudar muito, entendeu? E não manda ele ver no YouTube, por favor. É, mesmo porque não tem tudo no YouTube, não é tudo que tá no YouTube. De qualquer forma, a qualidade normalmente nunca é top, né? Então, por favor, me ajude, eu quero assistir legalmente, de forma legal, ou... Ilegal. Ilegal, ou vice-versa, vocês entenderam. Fecha no saque, ele meio que pega o público que sou do Gonzo de Strike Witches, sabe? Porque tem todas as características boas de Strike Witches. O problema é o seguinte, Strike Witches tinha um conceito interessante, não é um conceito super usado lá no Japão, como mangá de como Mahjong, porque eu achei que era novidade, mas não. Tem os borbotões lá. Borbotões? Palavras existe? Cara, se não existe, eu achei super legal, mas passou a existir, foda-se. Tem os borbotões lá em mangá de Mahjong. É, eu vi que tem antologias dedicadas a... Tem antologias que são só de mangás de Mahjong, só. Eu assisti Strike Witches, que eu sempre falei de Strike Witches. Ah, legal. Strike Witches, no meio do anime, ele se mostra, por tratar de assuntos muito delicados, ele se mostra com um potencial absurdo, mas ele começa e termina muito mal. Eu espero que na segunda temporada talvez seja um pouco melhor, que vai ser pela Gonzo também. Mas enfim, é o seguinte, eu na última coisa que eu vou acompanhar, não vi o primeiro episódio de ponto, eu até cheguei a pensar em ver um segundo, só pra ter certeza, mas deixa quieto. E é o tipo de coisa que não me incomoda em existir, porque o otaku gordo lá pode gostar, pode assistir na dele, e sabe, eu não vou estar perdendo nada com isso, quando eu assistir Shangri-La. Por que Shangri-La, o otaku gordo também não pode ver Shangri-La, e você vai perder alguma coisa no Shangri-La? Claro que eu vou perder, porque a história é muito boa, entendeu? Todos os animes do mundo tem que ser feito pensando em mim. Agora eu tô começando a entender a tua forma de raciocínio. Não sabe se a gente deveria chamar isso de O Seven Ghost ou então Nana Ghost. Nana Ghost, como é que é zero? É zero. É, eles tem outro jeito que eles falam, mas normalmente eles chamam de zero. Então tem outro jeito de falar mais rápido, que eu não lembro qual é agora. Tem os outros nomes. É porque o zero não existe no Japão, sabe? Então eles deram vários apelidinhos. Zero Nana Ghost? Ou 07 Ghost? Eu vou falar Ghost só. Não, mas Ghost pode confundir com essa pessoa da Whoopi Goldberg no Patrick Swayze. 07 Ghost é uma boa. Vamos convencionar, 07 Ghost. É, vamos brasileirar o negócio. 07 Ghost. Se você mora no Japão e faz alguma ideia de como pronuncia isso, por favor, fala com a gente. Nem a Wiki, que é a senhora de todo conhecimento, soube nos responder. Como ela deixou só o 07 Ghost, eu imagino que seja em inglês ou 7 Ghost. Ou só o 7 Ghost. Acho que é o 7 Ghost. Porque japonês gosta de pronunciar o zero. Tanto que Gundam é Gundam Double O. Não é só Gundam O, ou Gundam Zero. É Gundam Double O. Gundam U? Tem um Gundam Double Zeta também, né? Tem um Zeta e o Double Zeta. É, tem um Zeta Gundam, Double Zeta Gundam. É. Enfim, fala do plot aí, que eu não lembro do plot desse. Tem um monte de bichonezinho, eles vão se pegar em algum momento, correto? Eu esqueci mais ou menos também como é, mas tem essa academia que os caras são. É uma academia militar. E tem esse monte de. E uma das regras pra você entrar nessa academia militar é o seguinte: você tem que ser homem, jovem e afeminado. Exatamente. Tem que se vestir bem, tem que ter o cabelinho, tem que ser Ikemen. E tem que ser ligeiramente afeminado. E tem que ser muito amigo de alguém, de outro garoto. Tem que ter muitas situações homoeróticas entre vocês dois. Que também você precisa ser muito inteligente, porque o teste é muito difícil. E pra passar, você tem uma chance de 1 em 25 de passar. Ou seja, nossa. Além disso tudo, você tem que ser muito inteligente. Ou seja, tem que fazer lá o Kobayashi Maru pra poder... Não, Eu tô falando isso porque, como é que é a história? É um mangá que sai no segundo Darko. Sai na Monthly Comic Zero Sun, que é uma revista com nome enorme. E é uma revista que são mangás shoujo, mas de ação. Ou seja, são historinhas de ação com vários garotos bonitinhos, só que é shoujo. Não, na verdade é o seguinte, são historinhas de vários garotos bonitinhos que se insinuam o tempo inteiro e que podem se insinuar a maior parte do tempo. E mas quando sobra um tempinho, rola uma ação. Mas não chega a ser BL, né? Chega a ser... Não chega a ser BL. Apesar de, pô, naquele primeiro episódio você já pode dizer que aqueles dois se pegam. Não. As garotinhas ficaram loucas, mas eu realmente achei só uma boa amizade, Frodo e Sam. É, sabe, mas quando você tá assistindo, você sabe pra que público é aquilo, você já sabe que botaram aquilo ali só por causa disso. Ah, certamente, certamente. O Tolkien, por exemplo, não fez aquilo pensando nos Fujoshi, eu acho. É, o Gilly com o Legolas. Uou, se eu fosse parente do Tolkien... Legolas, Frodo e Sam, né? Se eu fosse... Pippin, mas quem? Se eu fosse o Christopher... É Christopher Tolkien, né? O filho dele que ganha dinheiro com as custas do pai até hoje? É, o que só junta os papéis... É, o ser humano mais inútil do mundo. Qual é a sua carreira? Minha carreira é juntar tudo que meu pai rabiscou. Faz falar do Christopher Tolkien. Eu não vou nem completar o raciocínio, foda-se, o Christopher Tolkien. O que acontece é o seguinte, tem essa academia militar e tem esses carinhas que tem que... passar no teste lá e só os melhores dos melhores dos melhores entram no exército lá, papá. Eu não sei direito que país que se passa, nem o que esse exército faz. Também existe em aberto. Ah, sim, imagino que eles lutem. Contra alguém. Chega pra poder avaliar os carinhas, chega no colégio esse bando de homens, aí chega assim... Ah, vale levar que eles têm uma magiazinha, que eles escrevem umas runas bizarras no ar e usam. É, eles aprendem a usar isso. E o que acontece é o seguinte, chega essa, tipo, essa comissão técnica fodona do exército pra poder avaliar os cadetes novos. E entra essa comissão técnica, pra você fazer parte dessa comissão técnica, você tem que ser também bichonem, você tem que ser muito bonito, e você tem que representar um moe específico, assim, moe, no caso, pras mulheres. Então, tem o Shotaconzinho, tem o garotinho pequenininho, que é tipo o Honey Senpai do High School Rose Club, que deve ser mais velho do que ele aparenta. Tem o chefão de cabelo, de óculos. Tu tem um chefão de óculos? Eu tô viajando. Cara, deve ter. Se não tem, em algum momento, eventualmente, vai ter, entendeu? Ah, lógico, todos eles vestem essas roupas militares chiques e altamente pró-cosplay. E altamente não funcionais, que você não vai conseguir lutar com os troços no corpo. Certamente tem panos pontiagudos por todos os lados. E eu não tô lembrando muito mais além disso. Qual é o motivo mesmo do principal? Mas vai se revolta por algum motivo e vai embora. É, não é? Que ele briga? Só sei que tem esse principal que não tem memória do passado dele, não é? É, how convenient, como sempre. Eu acho que nessa temporada tem uns 3 animes com eles memoriados. É muito bom, né? Mete um Wolverine Complex. Volvicon. Cara... Muito bom. Momento histórico do JCast. Daqui a 50 anos, quando estiverem pesquisando a origem do termo Volvicon, vai ter uma lenda na Wikipedia dizendo que esse termo foi originalmente cunhado por um podcast brasileiro. Não, pra mim já é. Não vou chamar de outra coisa mais. É, Volvicon. Volvicon. Então, esse é um anime Volvicon, / BL, / Shoujo, / Como eu disse, é o Code Geass sem tempero. É, só cabeça, né? Porque eu não sei por que você tá com isso. Por quê? Porque tem uniformes militares e pessoas... É. Porque é todo mundo vitoriano. Porque são carinhas bonitinhos. Porque tem situações homoeróticas. E porque tem ação militar no meio. Só que não tem mechas, né? Tem? Mas tem umas navezinhas que são... umas navezinhas. Estilosas e tal. Em algum momento, os protagonistas... Mecha tá muito em alta. Sempre esteve. Não, mas tipo assim, depois de Code Geass, sabe? Deu uma regnada em mecha. É porque agora... Tipo, antes eles não enfiavam mecha em qualquer anime, como eles estão enviando nessa temporada. Porque hoje em dia... Porque depois de Code Geass, eles viram que... Code Geass também começou com Gundam Wing, né? Que eles viram que juntar mecha com carinhas bonitinhas de bichonem dava certo. É, só que deu uma baixa, né? Só que dessa vez eles engataram de vez Code Geass com Gundam Noble Wow com aquele Macross. É Frontier? Seven? Frontier? O último Macross. Foi Frontier. Foi Frontier. Engatou os três, sabe? Deu um up nos mechas. Assim, pro público mais popular. Um pouco mais amplo do que só aqueles maníacos por mecha. Se não rola um mecha, vai rolar um veículo que vai ser estilosinho. Vai ter alguma coisa no sentido de maquinário. Vai ter alguma coisa no sentido de maquinário que vai ser estiloso, CCG. E vai ser legal. E é isso, cara. Em algum momento do episódio, esse carinha se revolta. Volta e foge. Agora, mais ou menos, ele tá fugindo e a galera tá indo atrás dele. É, o amigo da cobertura. Eles descobrem que o conselho lá é mauzinho, não é? Uma parada dessa. É. Tem algum superior. Ah, não! É verdade. O cara que é superior tá envolvido na morte do pai desse garoto, do protagonista. Isso, lembrei. É, ele escuta uma conversa convenientemente também e recupera a memória. É. Aí deixa de se envolver com. Aí ele sai fugindo. No primeiro episódio, né? É. Aí isso é muito conveniente, cara. O cara perdeu a memória por meio episódio só pra ter a desculpa do porquê. que ele está naquela academia, sendo que o capitão da academia matou o pai dele? Ele realmente está sem memória ou a gente está inventando isso? Ele está sem memória mesmo. Mesmo. É, isso eu lembro. Ele tá sem memória. Eu lembro que eu pensei exatamente isso. Tem três animes nessa temporada, eu não lembro quais são os outros, mas eu pensei exatamente isso. Tem três animes. Porque a gente está sem memória. É tanta amnésia que contagiou, né, cara? Eu pensei que tem três animes nessa temporada que as pessoas estão sem memória. Agora, não me pergunte quais. Eu não lembro. Cara, esse anime vale ver, sim. Eu devo acompanhar ele eventualmente. Assim, com esse nosso reviews aqui, provavelmente deve ter um grupinho de fujoshis que já assiste e vai ficar revoltadíssimo com a gente, porque a gente não sabe o nome de personagem, a gente não sabe o humor e a característica de cada um, a gente não sabe os parezinhos, a gente não sabe nada. Porque, na verdade, isso não importa. Esse seriado existe? Na verdade, isso importa, porque é exatamente pra isso que existe o anime. Não, o nome de personagem não interessa. Não, a história não, é trama. Não, o nome de personagem. Agora, o moezinho deles, os pares... O que interessa, a gente tá contando. Olha, tem moe pra garota, sabe? Tá lá. Tem o protagonista, tem o melhor amigo, e os dois choram de amizade um pelo outro, de amor do começo. Caramba, e dorme no mesmo quarto, inclusive dorme na mesma cama. Mesma cama, são camaradas. Não, eles dormem numa beliche, né? Só que aí no último dia, um resolve dormir na cama do outro. Aí dá briguinho. Ah, oh, você tá dormindo aqui de novo, né? O anime se passa uma parte nas vésperas desse mega exame, só que antes desse mega exame, o protagonista foge porque descobre... rola toda essa conspiração envolvendo a morte do pai dele, certo? Então agora ele tá fugindo. Então eu espero que vai ter bastante ação militar vitoriana estilo Code Geass. Não, eu gostei muito das magiazinhas, que são umas runas, só que as runas meio que ficam sólidas, eles usam as runas pra bater. É, pra derrubar coisa, aviãozinho. Assim, é um anime com uma estética muito, muito legal, sabe? Muito vitoriano. Muito vitoriano. Tudo que é fresco é vitoriano agora, né? Mas é um raciocínio que os japoneses usam. Hadouken é vitoriano. Totalmente vitoriano. Assim, é vitoriano da parte baixa, assim, da Inglaterra, da zona do baixo meretrício ali. Peraí, você tá me dizendo que a população da era vitoriana era composta por nobres de babado afetado e... Na parte superior? Tem e três. Na parte, tem ó, três. Na parte inferior são os caras de couro. Não, tem os nobres, tem a prostituição que se mexe um pouco com os nobres, porque os nobres frequentam a prostituição, então tá ali grudado, e tem aquela parte esgoto, rato, criança de touca que entrega jornal. São os caras de couro. Guilherme Tell. Guilherme Tell? Não. Guilherme Tell? Não, eu confundi o cara da flauta que encanta rato, não é Guilherme Tell, é o... Como é que é o nome dele? Não sei, cara, é o flautista de Hamelin? Não, o violinista de Hamelin. É o flautista, porra, é que encanta os ratos. É o flautista de alguma coisa. Quem é, tem um nome? Quem é o violinista de Hamelin? Tem algum violinista? Cara, tem um RPG com esse nome, isso é baseado em alguma história. Gente. Vitoriano. Vitoriano, provavelmente. Oliver Twist, esse núcleo... É isso, tem o núcleo Oliver Twist. Charles Dickens, Conto de Natal, pobreza, fumacinha saindo, Natal, luvas desfiadas, pessoas, garotinhos de bicicleta e boinazinha entregando jornal. Isso aí já é outro mangá, tá, que eu me bati. Tem as prostitutas, que é o Hadouken. Hadouken. Tem a era vitoriana, que é o Lelouch, que é, enfim. O Hadouken é prostituta. Vitoriana. Pra mais informações, assistam Doctor Who. E vejam o Code Geass. Pode pegar minha risada. É bom essa risada. Mas o microfone só pra eu rir no microfone. É, pra poder ter alguma risada, porque eu quase nunca dou risada, né? Eu sou pessoa, infeliz. Do que a gente tava falando mesmo? Qual é o nome desse anime mesmo? É o 07 Ghost. 07 Ghost. Por que chama 07 Ghost? Não sei, eles vão ter sete fantasminhas? Vão ser amiguinhos? Deve rolar uma elite chamada, de sete pessoas chamadas 07 Ghost. Cara, assistam, o estilo é maneiro. Agora, se você for esses carinhas pose, lugar de viadagem e anime, então passa longe. É, eu sei lá, porque assim, eu posso dizer que 80% do anime é isso. Os outros 20% é uma ambientação legal, porque a ambientação do anime é muito interessante. Eu não sei, aquele negócio, como mais uma vez, como a gente tem dito, os episódios dessa leva, não dá pra saber quase nada do como vai se desenrolar a série. Então agora, das duas, uma. Ou ela vai pular, cair muito pro coisa do bichonenzinho, ou então vai ter um pouco mais de ação. Eu não sei. Ou talvez eles consigam manter o equilíbrio, que seria o melhor. Eu, com certeza, vou ver até o quinto episódio, aquele momento crítico, que ou vai continuar uma merda até o final, ou então vai melhorar. Se for legalzinho, você me avisa, que depois eu pego e assisto, que eu não vou acompanhar esse, não. Mas enfim, isso vai demorar um pouco, então vai demorar pra eu dizer. Daqui a uns 40 programas eu volto, lembra dessas coisas, é legal. Termina maneiro. Thank you. Cara, eu posso dizer sem medo que a Azura Cry é uma das coisas mais visualmente feias que eu já vi em anime. É, eu achei bizarrão, assim, eu não achei tão feio quanto você tá dizendo. Mas eu achei extremamente bizarro. Na verdade não é que ele é feio porque o traço é feio. O traço é bem simplista. O traço me lembra muito Doujin. Me lembra muito aquele anime de Toho, Doujin. Que é tudo muito, todo mundo muito gordinho, sabe? Meio com tracinho meio estranho e tal. Até aí, não me incomodaria tanto. O problema é, o pessoal que era animoso da Crying não conseguia desenhar o mesmo personagem duas vezes. Porque a cada frame, o personagem, sabe, se o personagem mexer a cabeça pro outro lado, ele já vira outra pessoa. O rosto deforma, sabe? Cada, o rosto deles, cada take tem um formato diferente. Cara, isso é nostálgico, vai. Sailor Moon é assim, Dragon Ball é assim. Não é tanto, cara. Não é tanto. Não é, cara. Eu acabei de ver Gundam 79, cara. Não é assim. Não, sabe o que Gundam 79 tem que me irrita muito? O fundo. Porque quando tá em movimento o fundo, repete o fundo, mas eles não conseguem linkar. Então sempre que eu vejo o fundo em movimento, eu fico procurando o break, sabe? O buraquinho entre eles. Eu sempre acho. Eu não posso ver o fundo em movimento em Gundam que eu começo a procurar. Cadê? Achei. Os melhores fundos... E assim, é muito visível mesmo. Mas que os da Hanna-Barbera não são... Não, mas Hanna-Barbera tem um fluxo, né? Não tô entendendo. Eles estão correndo dentro de casa, passam o mesmo sofá e a mesma porta 40 vezes. Não, mas o problema de Gundam é justamente porque o final do negócio de movimento e o início não linka com o início. Rola um breakzinho, sabe? Você percebe que repetiu. Você percebe que repetiu. Não tem como não prestar atenção nisso. Não consigo assistir Gundam sem prestar atenção nisso. É, mas você tem que entender também que eles estavam aprendendo como fazer, né? Os japoneses, eles desenvolveram, o anime ele é tão distinto do resto da animação mundial, porque eles meio que quando o Osamu Tezuka resolveu fazer um anime lá, resolveu fazer Astro Boy e tal, eles não sabiam fazer isso. Eles sentaram, devem ter, eu ia falar, sabe o que pedir, mas não tinha. Pegaram o manualzinho de alguém e foram aprendendo na marra como fazer, né? Então acho válido. É, meio que reinventaram do jeito deles, né? Mas hoje em dia não tem desculpa pro cara mexer a cabeça e ficar e mudar o formato. Não tem desculpa. É, não tem, cara. Não tem mesmo. Não tem orçamento baixo que justifique. Como eu postei recentemente no Jackass, que animador ganha muito pouco, eu imagino que o pessoal... Cara, eles devem... É um protesto silencioso, tô ganhando mal também, vou fazer de qualquer jeito, sabe? Eles devem ter se juntado e, cara, vamos escrotizar isso aqui, só pra o pessoal ver, sabe, que a gente não tá aguentando mais. Mas pelo que eu ando acompanhando por aí, nas últimas temporadas também teve umas duas ou três séries que tinham uma qualidade de animação, assim, péssima, que nem a Azura Crying tem. No final, a Azura Crying tem um mecha. Esse mecha é muito legal. Eu acho que o orçamento todo da série foi pra ele. Pelo menos do piloto, né? Vamos ver o segundo episódio pra saber, às vezes, os episódios equilibraram o melhor orçamento. Mas nesse primeiro, todos os esforços possíveis e imagináveis foi em torno desse mecha. Na maior parte do episódio, eu cheguei a pensar que é baseado em light novel, mas eu pensei que era baseado em visual novel. Porque o início do episódio tá uma narrativa muito parecida com o visual novel. O cara indo pra escola, conhecendo todas as garotas, dando uma pontinha da personalidade de cada uma delas, pra que o jogador possa escolher qual delas que ele quer pegar. Ele é o típico protagonista que... A primeira coisa... Ele tem uma mecha grande, caída, estranha. Primeira coisa pra ter um protagonista interessante, livre-se dos pais. Então, convenientemente, a mãe dele se casou com um cara novo e ele começou a atrapalhar. Eu adoro isso, como os japoneses não têm sentimento, né? Simplesmente ele tava atrapalhando a nova vida conjugal dela, então ela mandou ele morar sozinho. Tchau. Vai bastar, meu filho. É. Então ele é um cara convenientemente jovem e solteiro e morando sozinho. Conveniente justamente pra que o mecha gigante possa aparecer na casa dele. É, e não precisar lidar com questões tipo pais achando isso estranho e tal. Achando isso um pouco estranho. Ó, meu filho tá um mecha dentro de casa que quebrou a metade da casa. Seriam mais personagens pra eles desenvolverem e eles não querem focar nisso no momento. Não foi explicado ainda. Dois recursos sempre muito utilizados em anime. Perder a memória e matar os pais. Vou ouvir com matar os pais, qual é o termo, vai. Édipo com? Edcon? Edcon? Beleza. Complexo de Edipo? Meio que já tem, mas não tem Edipon, né? É, não tem Edipon. Edipon não. Mas eles não matam com Edipon. É, não, Edipo é... Edipo é se apaixonar. É apaixonar pela mãe. Tem um que mata os pais, qual que é? É Susanne Richthofen. Richcon? Richcon. Richcon. Então esse é o anime Richcon. É, a gente pode fazer piada com ela? Pode, né? Por quê? A gente vai preso? Vou matar a gente? É uma história delicada. Não, a gente não pode fazer piada... Não, não. Christophe já pode, você não pode fazer com a garota da janela. É, ela já caiu. Ela já caiu. Eu falei que não pode fazer piada, você não se controla. Foi um monstro insensível. Foi involuntário. Quer dizer que a sua insensibilidade é involuntária, é pior ainda. O nome dela é Isabelle, né? Isabela Nardoni, isso. me sacode, me joga pela janela e me chama de Isabela. Hoje a gente vai fazer um Nardocon, peraí, vamos. Animes que crianças morrem. É, animes que os pais matam os filhos. Eu falei que não era pra. Eu tô começando a assistir mal, não era pra gente ter feito piada, eu falei disso. Eu não tava me sentindo mal, cara. Minha consciência tá pesada. E de Eloá, gente, pode falar? Eloá? Acho que o namorado falou, matou? Ah, não acompanha essa história, não. Essa história pra mim, Eloá pra mim pegou gripe suína no avião que sumiu. São estresses de histórias que eu não sei absolutamente nada a respeito. Eu não vejo mais jornal. Então, assim, gripe suína, eu sei que tá rolando. Não faço a minha ideia de onde saiu, como começou. Não, eu dei uma lidinha. Parece que a gripe aviária depois que ela recebeu mutação. Cara, eu tô imaginando uma galinha com nariz de porco. Tem alguma coisa a ver? Não, é porque quando teve a gripe aviária, todo mundo falou que se juntasse com a gripe humana, ia dar problema. Aí juntou, e saiu a suína. Peraí, para tudo. Isso quer dizer que galinha mais ser humano dá um porco? Pois é, eu não sei onde que os porcos entraram na história. Parece que a estrutura... Porcos, os porcos. Parece que a estrutura do vírus é muito parecida com a estrutura de um vírus que os porcos têm, mas a gripe não vem dos porcos. Dos porcos! Eu não consigo abrir vogais, dá licença. Porra, porco, não porco. Porcos. Porco Rosso. Porco Rosso é o quê? Anime de quem mesmo? Do Miyazaki. Isso mesmo. Inclusive dá pra ser uma continuação. Eles anunciaram da possibilidade de uma continuação. Porco Rosso 2, Swine Flu. Não tinha pensado nisso. O pessoal tá especulando que vai se passar na Segunda Guerra. Não. É a gripe suína da Segunda Guerra? Não, vai se passar hoje em dia, não, na nossa era, atual era vitoriana. Vitoriana? Não, a gente não tá mais na vitoriana. Obamiana. O que a gente tá falando mesmo? Saque. Não, é. Saque não, cara. Nem é Ghost. É a Sura Crying. Pra você ver como é que o anime é ruim, a gente não tá conseguindo focar nele. Uma coisa que eu gostei desse anime, o título é muito bom. A Sura Crying. É impactante. Só não faz sentido. Soa bem. Não interessa. Não. O que é a Sura que tá chorando? Ele tem uma garota que é uma fantasma, que acompanha ele. Ela é uma demônia? Não, ela é só um fantasma, não faz sentido. Ela é uma fantasma que tá ali. E acompanha ele. E isso é normal pra ele. Essa fantasma. Enfim, o anime ainda não explicou tudo. No caso, ele tem essa fantasminha que acompanha ele. E ele conheceu ela num período anterior, que ainda não foi revelado, provavelmente vai ser revelado. E ele fica sendo chicoteado com um flashback bizarro de uma garota falando com ele a respeito de alguma experiência. Ou eu tô confundido. Não, isso é o que a gente falou agora. Do... É Ghost. É Ghost. Ih, caramba, eu tô fudido. Não tem flashback, não tem. Já que eu vou aproveitar pra linkar, tem um cara que trabalha em Ghost que trabalha em Sura Crying. Foi por isso que eu tô misturando as histórias. Foi por isso. O escritor de um faz a composição do outro. O Natsuko Takahashi, é. Ele escreve Sura Crying, ele escreve Ghost e faz a composição de Sura Crying. Não, ele compõe Ghost e faz o screenplay de Sura Crying. O roteiro de Sura Crying não é ruim. É genérico, é muito genérico. É genérico, mas chega a ser ruim. Só que muitas pessoas falaram que mais pra frente vai envolver tipos arcaicos de católicos. O catolicismo arcaico vai ter facções baseadas nesses catolicismos. E então é uma coisa muito evangelho, sabe? Você pega os nomes bonitinhos e joga lá. E isso tá me chamando a atenção. A Sura Crying foi estranho porque é o seguinte, eu queria ter me empolgado mais porque me deixou intrigado. Foi uma série que me intrigou. Me deu vontade de ver onde aquilo vai parar. O problema é o seguinte, a história desse piloto é tão genérica e o traço é tão ruim que eu fiquei meio triste, né? O efeito meio Shangri-La, como no seu caso. Que você sente um plot legal, mas tem outros elementos que não te deixam assistir o um negócio em paz e curtir a história, entendeu? Aham, uhum, exatamente isso. Agora você sentiu a mesma coisa que eu, né? É. Gostamos juntos nessa. Mas talvez eu veja, né? Quem sabe? Até mesmo porque o traço não me incomodou tanto quanto te incomodou, assim... Não, é porque eu peguei essa mania de prestar muita atenção em animação nos últimos tempos. Cara, dá pra perceber claramente que o rosto dos personagens muda o tempo todo. Eles não conseguem manter o mesmo rosto por mais de um minuto. Eu gostei do clima, eu gostei do personagem, eu gostei do protagonista. Todos os character designs estão muito genéricos, comuns. Mas eu gostei do protagonista, eu gostei dessa coisa... Eu gostei dele, gostei do protagonista. Gostei. Você gostou da mecha dele grandinha, caída aqui? Não, achei ele simpático, achei ele legal, É, ele é simpaticinho, mas eu não consigo olhar pra ele seria aquele quê de... Ele é irritante. Eu não consigo olhar pra ele seria aquele quê de protagonista de visual novel, que ele é o mais nulo possível então, pro personagem, pra quem tá assistindo, quem tá jogando, poder se colocar no lugar dele. Talvez por isso eu tenha gostado, que geralmente esse tipo de personagem masculino, genérico, costuma ser meio irritante. Ou ele é um loser, ou ele é um chato. O melhor personagem masculino genérico é o Kion de Haruhi. Quem vê ele, porque ele é chato, reclamão. Ele me lembra o Luan. Cara, o Kion é o Luan, cara. Verdade. Eu não vi muito Haruhi, mas agora tô lendo, né, a novel. Aham. Uh-huh. O Saco, eu tô louco pra ver, o anime, só que eu quero ler novel antes, eu não tô conseguindo ler. Quem? Eu tô louco pra ler. Ah, o Saco. Eu pensei, o Saque? Que Saque? Eu falei, não, eu cheguei a falar Saque, depois eu consertei. Eu falei, o Saco é que eu tô louco pra ver o anime logo, só que eu quero ler a novel antes, só que eu tô. Você vai ler só a primeira ou vai ler todas? Eu tô querendo ler todas. Cara, lê só as que foram animadas. Foi, tô, assim, tá muito irritante ler no PC. Eu tô acostumado. Eu, assim, eu não consigo ficar muito tempo lendo, não, mas aí eu li umas três, aí agora eu voltei a ler Shoshitsu, que pra quando chegar no anime, chegar em Shoshitsu, eu já ter assistido. Mas eu achei a narrativa bem bonitinha. Se isso aí traduzisse, melhor que Crepúsculo. É, melhor que Crepúsculo. Só o formato que é diferente, né? Porque não tem descrição, é tudo em aspinhas e tal. Mas o texto é bom. Assim, é, Light Novel, digamos assim, é uma coisa um pouco mais teatral, vai direto ao ponto, tem mais diálogos e tal. Mas eu gostei, não é ruim, não. Não, o texto é muito bom. O texto é muito bom. Pelo menos de Harui, porque eu não li outra novel, né? Pelo menos quem traduziu, traduziu bem. Eu acho que um bom tradutor brasileiro faria um belo trabalho com aquilo. Até porque eu já li, você vai ver as notas de tradução, sabe? Tem muitas nuances. O japonês é uma língua com muitas nuances e o autor de Haruhi, pelo menos, gosta de brincar muito com isso. Então tem várias coisas ali com múltiplas interpretações e a gente não tá conseguindo manter o foco em Asura Crying. É, porque é muito ruim, né? A gente tá falando de tudo, menos Asura Crying. É que tudo é mais interessante. Vamos falar de Caminho das Índias. O que aconteceu com a capítulo de ontem? O negócio é o seguinte, Asura Crying pode vir a ter algo interessante nesse quesito Evangelion da coisa, cara, sabe? Você ter ali referências que não fazem sentido algum, que não tem sentido pra estar ali, mas que são interessantes porque são de coisas underground, tipo as facções que o catolicismo se dividia em seus primórdios. É assim, é intrigante e eu tô curioso. E tem mechas, então pode ser que fique e bom. E os mechas parecem valer a pena. É que não apareceu muito no primeiro episódio, né? Tomara que tenha muita cena de ação em CG com mecha e menos 2D. Esse personagem principal não perdeu a memória, não, perdeu? Não. Certeza? Porque ele lembra que a mãe dele botou ele pra fora de casa. Ah, foi de Phantom que perdeu a memória. Tá certo, é. Os três animes que perdeu eu lembrei. Foi Phantom, Era of the East e Ghost. E Wolverine, X-Men Origem. É, os Wolvicon foram esses. Wolverine só perde no final. Você deu spoiler. É. Gente, Wolverine perde a memória no final. Com a bala de adamantium que tem propriedades de perda de memória. O Strike mirou bem, né, cara? Ele mirou bem no local onde faria perder a memória. Algum dia já mencionou nos quadrinhos que o Wolverine tem dois buracos de bala no esqueleto de adamante dele na cabeça? Não, nem nos filmes que deveria, mais ainda, né? Não, só queria falar que no Wolverine 2 eu queria ver alguma cena de... alguma cena bem, bem gore de reconstrução, tipo, ele explode e aí eu quero ver o esqueleto dele, eu quero ver músculo crescendo nele, pele... E um segundo, né, que nem nos quadrinhos ultimamente. Eu queria ver isso acontecendo, tipo aquele efeito, já viu Homem Sem Sombra com Kevin Bacon? Eu odeio pessoas com sobrenome Bacon, cara. É só falar com a gente do cheirinho. Ele Rice, gente come... Rice. Visão de comida é meio estranho mesmo. Mas aquele filme que ele fica invisível, mas aí no filme ele fica invisível pro Kamaz, então some a pele, você vê o músculo, assim. Ah, já vi isso. Então eu queria ver uma coisa assim, só que Wolverine, ia ser bem legal. Restaurante Paradiso. Cinema Paradiso, sua vez. Dormitório Paradiso. Por que eu tirei isso? Eu não sei mais nada com Paradiso, só Cinema Paradiso. Eu sei, eu acabei de inventar um dormitório. Não, tem alguma novela do Benedito Rui Barbosa com Paradiso no meio? Mas é Paraíso, não? Paraíso Tropical. Paradiso Tropical. Tropicale. As novelas de italiano dele foi qual? Foi Terra Nostra e a outra foi qual? Teve outra? Ah! Foi a continuação não oficial de Terra Nostra, foi, como é que é? Whatever. Não, eu quero lembrar o nome. Se você lembrar, você me avisa. Restaurante Paradiso é interessante, eu só vou falar assim, Restaurante Paradiso. Não vou falar mais Restaurante Paradiso, não. É interessante porque apela provavelmente para as quarentonas japonesas. Porque você passa na Itália, todos os personagens, se eu não me engano, são italianos. Então eles falam japonês pela tecla SAP da Glória... Pérez ou Pires? Pérez. Inclusive com o mesmo problema de falha, sabe? Quando falha eles falam, sei lá, obrigado, oi, tchau em italiano. Grazie. E é engraçado que ela, a mãe dela, sempre ia num restaurante A Nicoleta, o nome dela. É a mãe dela. É, o nome da mãe não lembro. O nome da mãe eu não lembro, não. Ela sempre ia nesse restaurante e é tipo um host club italiano, sabe? Só que de coroas. Todas têm mais de 40 anos, sabe? Todos. Que tipo de moe é esse? Eu não sei. Coroas italianas de restaurante. É o Didi Moe. Ah. Moe de velho. Só tem coroa. E são coroas super galanteadores e com aquela pinta de coroa pegador, sabe? Tipo aquele cara que toda novela ele pega todo mundo. O José Maia. José Maia. José Maia é bizarro, cara. O José Maia é feio pra caramba, não, sabe? Mas são as coroas mais pintosas. Tem uma coisa bizarra, porque ele é feio pra caramba, não tem uma mulher que não queira desesperadamente dar pra ele. É por causa da novela, né? Não, todos que eu conheço querem desesperadamente dar pro José Maia. Impressionante. Não tem uma. Impressionante. Pode ter 13 anos, que já quer dar pra ele. Por quê, cara? Não sei por quê. Normalmente porque na novela ele pega todo mundo e elas pensam que deve ser legal. Eu tô perguntando, mulheres, por que vocês querem tanto dar pro José Maia? O que tem com esse cara, entendeu? Tem outros coroas que eu posso entender, tipo, fazer um desafio. Beleza, o cara tem pedido legal. Por que o José Maia, sabe? Coroa legal, cara, é aquele que eu sempre esqueço o nome dele. É o que tá cabelo branco que fez o Boris no Beijo do Vampiro. Caramba, qual é o nome dele, cara? Tarcísio Meira. Engraçado, ninguém quer dar pra Tarcísio Meira, porque ele já é casado há 75 milhões de anos. Naquela novela Senhora do Destino, por algum motivo ele só usava preto. Eu não sei porquê, ele só usava preto. Acho que ele tava com saudade do Boris. E ele era estilosão. Até, mas aí ele morreu no segundo episódio, sabe? Aquela maluca loura, ela jogou ele da escada. Falar em Boris, o único coroa realmente charmosão de todos esses é o Neyla Torraca. Neyla Torraca, charmosíssimo Neyla Torraca. Gente, no Japão ele fez um... Falei, vampiro, você viu o trailer de Lua Nova? Ah, eu já te falei que quando eu era criança eu achava que Neyla Torraca era Neyla Torraca. Eu também achava isso. Ele já falou em entrevista que vive confundido. Você vive chamando ele de seu Neyla. Entrada de hotel, essas coisas. Seu Neyla, olha pra cá, seu Neyla. Tá, Restaurante Paradiso. Todos eles são coroas. Beleza, e ela sempre ia lá. Aí, a Nicoleta foi lá uma vez com a mãe. Ah, é, outro problema. Problemas familiares também tem direto em anime. Cara, eu quero ter uma filha, ela vai se chamar Nicoleta. Gostei muito desse nome. O negócio da Nicoleta é que a mãe dela começou a namorar com um cara, a mãe dela era viúva, e ela começou a namorar com um cara. Só que virou pra filha e falou, ô filho, é o seguinte, se eu contar pra esse cara que eu sou viúva e que tem uma filha, ele não vai gostar muito não. Então você fica aí sozinha, que eu vou embora, tá? Tchau. Meu Deus. Outra mãe sensível. Aí, anos depois, com a Nicoleta já adulta, ela chama a filha pra almoçar com esse cara. Só que mente pro cara e diz que ela é a filha de uma amiga. Não conta que é a filha dela, entendeu? Pro cara não saber. E tava namorando o mesmo cara ainda. Que mulher desprezível, meu Deus. Aí a Nicoleta fica meio constrangida, se não me engano ela sai e tal. Lá fora ela encontra um dos caras, que é aquele lourinho ali que tá ali na frente. Acho que é o mais novinho deles. É, deve estar com uns 41, sabe? O mais novinho. O que foi? Eu tô vendo se realmente tem cara de velho, assim. Realmente a gente tem cara de... Todos eles têm cara de velho. Ela não, ela deve ter uns 20 e pouquinho, né? Talvez... É, uns 20 e pouquinho que ela deve ter. Enfim, encontra com ele e ele acaba levando ela lá pros bastidores do restaurante e meio que rola um almoço particular com todos eles. E é engraçado que ela percebeu que todos eles usavam óculos de leitura. Esse óculos pequenininho fica caído no nariz, né? Ela perguntou pra um deles por que todos usam. Aí ele, é charme. Pra você ser contratado aqui, você precisa usar esses óculos e ser bonito. Aí ele filma, acho que é falso. Meu dedo, acho que é falso o óculos dele. Tosco. E aí eles vão lá pra trás lá do restaurante e rola um papo, sabe? Eles começam a conversar. Ela descobre que o cara que tinha levado ela que pro restaurante, que ela meio que tinha rolado o climinha, é casado, mostrou o anel dele. É uma coisa que nunca trataram em anime, casamento. Como assim? A mulher se apaixonou por um cara casado. Aí fala de quem é casado, quem não é casado, quem é galanteador, quem não é galanteador. Aí deu coroa, que fica sempre quietinho no canto dele. É interessante, porque você vê essa coisa comum de um harém de homens, só que são com assuntos que não são tratados normalmente, que são assuntos mais maduros, da fase mesmo de 30, 40, 50 anos. Eu suspeito que talvez alguns deles cheguem até 60, porque aquele ali, aquele com a cabecinha mais carequinha, sabe? Ele tem um cabelo muito branco e tem uma cara de velho pesado. É, e pra variar, eles não são colegiais. É, e eles não são colegiais. É um anime, os cenários são lindos, eu provavelmente todos com referência fotográfica, são muito bonitos, muito beneficiados, eles têm esse quê de pintura, eles não parecem existir, sabe? Eles parecem que foram pintados no fundo. O tempo do anime é bem lento. Então não é uma coisa exatamente pra jovens normais que querem explosão e coisas acontecendo e garotos bonitos e coisas estilosas, não. É uma coisa lenta pra você assistir uma história que vai se desenvolvendo devagar e que é legal. Eu adoro essas coisas lentas, sabe? Eu acho que eu nasci pra assistir novela vago, que eles ficam meia hora fumando. É, eu acho um pouco chato, mas trabalhos que são influenciados por isso eu gosto. O original mesmo, esse tipo de estilo original, eu realmente é chato demais. Eu nunca peguei pra assistir um original que ficou meia hora fumando. O máximo que eu assisti foi La Torre Reta. É pesado. La Torre Reta eu achei chato. La Torre Reta não tem como, mas eu suspeito que eles aumentam um pouquinho, sabe? Até porque quando você tá vendo no YouTube, você tem essa coisa de querer as coisas mais rápido, postar no computador e botar ali no streaming pequenininho. Quando você vê um arquivo de 10 minutos do YouTube, é bom que seja muito engraçado, porque senão você já acha chato e começa a dormir. Agora, se você baixar uma série de 10 minutos e abrir ela em full screen pra assistir, não, já é outra coisa. Porque hoje em dia eu tô dormindo em tudo, né? Não, eu já tive uma fase assim. Quando eu tava terminando o ensino médio, o cara dormia em tudo. Não conseguia assistir nada. Ele me irritava comigo mesmo, que eu não conseguia assistir. Era de tomar 2 copos de café antes de assistir qualquer coisa e mesmo assim dormir. Ultimamente, cada coisa que eu tô parando pra assistir, eu assisto metade, aí paro, consigo cochilar, eu dou pause, caio, durmo, uns 10, 15 minutos, acordo e continuo vendo. Enfim, a equipe de Restaurante Paradiso, deixa eu ver se tem alguém interessante. O diretor, ele trabalhou em várias séries de Gundam. Na verdade, o oitavo MS. Sim, que eu odeio pronunciar ordenal em inglês, 80, seja lá como for. É, o oitavo MSN de Mobile Gundam, que é uns OVAzinhos que se passam no Universal Century. E Glass Maiden, que é um shoujozinho. Agora eu não sei se eu tô confundindo Glass Maiden com Glass no Kamen, mas ele também trabalhou em Glass no Kamen, então se eu estiver errando, me perdoe. Ele é diretor de Saikano, que é uma coisa que eu assisti quando era muito novo, mas que eu gostei muito. Que era super triste, super dramático, tinha a garotinha lá pedindo socorro o tempo todo com uma vozinha esmilinguida. Mas a história era legal e tinha esse clima lento. Lento e dramático. E trabalhou em testemunho, não. Ele trabalhou em The World Eleven. Ele fez storyboard. E tem mais um pessoal que tá começando agora, sabe? O cara que fez a composição não fez quase nada. Fez rap no Gotoku. É, eu confundi Glass Maiden com Glass no Kamen. Glass no Kamen que é o show, eu acho. Pior é sobre um pinto gigante com barba. É engraçado. Você nem assistiu todo, né? É, a série... Ah, é absurdo. Tem 5 minutos e ele não assiste tudo. A série tem 5 minutos e eu consegui realizar pro ex não ver o episódio inteiro. Por que você não... Você dormiu? Não. É porque eu realmente não parei pra assistir. Eu só... Baixei e fui ver se o episódio tava ok. É porque passando uns trechinhos, porque quando eu vi que o arquivo tinha só. Eu não tinha lido nada sobre antes. Aí quando eu vi que só tinha 5 minutos ali, eu achei que tava corrompido. Aí eu passei e fui passando pra ver se tava inteiro. Aí que eu fui entender, ah tá, são gags rápidas e tal. Eu cheguei a ler há muito tempo que ia ter, mas depois não perdi, não acompanhei mais o andamento da produção. A série começa nesses festivais japoneses, né? E tem um cara vendendo pintinhos pras crianças. São todos pintinhos normais. Menos o Higepio, que é um pinto que tem, sei lá, 10 vezes o tamanho de um pinto normal, porque os pintinhos tem, sei lá, dá pra caber uns 3 na palma da mão, o Higepio tem que ser com as duas mãos, sabe? No canto, com uma garrafa de saque do lado, olhando com uma cara assim de que saco, e com a barbinha em volta do bico. É muito perturbador aquela barbinha. Dá uma aflição muito grande. E toda hora que alguém chega pra comprar os pintinhos, o vendedor tenta empurrar o Higepio de qualquer jeito pras pessoas. Fico falando, olha, ele tem uma barba, mas ele ainda é um pinto. As pessoas, ah, mas ele... Não, olha, ele tá tomando isso aqui, mas ele ainda é um pinto. Aí deita o Higepio, sabe, coça a bunda assim, deita de lado. As pessoas vão embora assustadas. Só que... Eu sou a única pessoa que gostaria de ter o Higepio, né, pelo jeito. Não só você. Uma família bizarra gostou do Higepio. É um casal e um filhinho. O filhinho olhou pro Higepio e falou, olha que bonitinho ele é lindo. Ele me lembra um papagaio que morreu. Aí mostra pro papagaio com a cabeça do Higepio. Aí ele fala, não parece não. Aí um deles vira e fala como é que... É, a mãe vira e fala, ah não, ele lembra o meu amor de colégio. Aí mostra... O cara do Higepio. Aí mostra o cabelo de colégio, pô, parece a cara do Higepio. Aí o pai, não, ele me lembra muito meu tio que morreu. Com a cara do Higepio. No final eles decidem. Enquanto eles estão discutindo, se levam ou não o Higepio, tá lá o vendedor desesperado, pelo amor de Deus, leva esse pinto daqui, porque ninguém quer comprar meus pintos por causa dele. O Higepio tá nem aí, né? Tá lá, tranquilo, sabe? Porque o Higepio. ele é muito parecido com os tiozões japoneses, sabe? Porque quando a gente imagina tiozão que bebe aqui no Brasil, a gente imagina caras muito ignorantes. O Higepiori não é ignorante. Eu imagino que no Japão os tiozões também sejam assim, sabe? Eles são muito na dele. Eles vão lá, bebem, estão tranquilões, estão nem aí pra nada, com essa bunda, assistem televisão, lê jornal. Só que eles não são de ser ignorantes, de bater e coisas desse tipo, sabe? Ele é um pinto tranquilão, apesar de tiozão. É, ele bebe que é pro lado, ele não bebe faz barraco. É. Aí eles levam o pinto pra casa, tomam um café com o pinto senta na mesa. Aí eles, e eles estão com medo, porque eles continuam comprando álcool pro pinto, não? Não, o negócio é o seguinte, eles percebem que o pinto é meio estranho. Eles sabem que o pinto é meio estranho, mas eles estão meio que tentando mentir, eles dizem que é um pinto normal. Aí o pinto senta na mesa e todo mundo fica, o pinto senta na mesa. Aí bota, ele pede comida, bota comida pro pinto. Ah, o pinto come, mais rápido que todo mundo. Come como? Come com garfo e faca. Porra. Aí quando todo mundo tá comendo, o pinto já acabou. Eles olham pro pinto assim, tipo, ele já acabou. Aí ele pega o garfo e a faca e bate na mesa. Tu, pedindo mais. O povo tá descobrindo o Higepiori aos poucos, né? Ele tá pedindo mais. Cara, tudo isso foi 5 minutos ou você viu a série inteira? 5 minutos? Porra. É muito rápido, sabe? São gags rapidíssimas. É um forcoma? É um forcoma. E é muito engraçado, cara, mas muito engraçado. Esse moço sem noção em japonês, sabe? Mas eu já tô muito acostumado com ele, sabe? Eu sempre gostei de um moço sem noção. Eu dou muito risada com ele. Eu quero mais, eu quero baixar o resto. E outra piadinha, sabe? Ele acorda e abre o jornal e começa a ler o jornal. Aí tá lá na capa do jornal, é... Não sei quantos pintos morrem no, na granja, não sei o quê. E a família assustada, a gente tá lendo jornal. Ele liga a televisão, deita, coça, bunda, sabe, vira assim. Eu só não vi saque, só não lembro se ele tomou saque em casa. Acho que não compraram bebida alcoólica pra ele lá, não. Isso é praticamente o Stuart Little pra adultos. Aí que tá minha dúvida, foi o que eu falei com o Live de antes de gravar. Eu ainda não sei se isso é pra criança ou não. Cara, se é um forcoma, é meio que pra adulto. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se aqui diz onde que é publicado esse forcoma. Nossa, cara, o troço é tão underground que não tem um artigo na Wikipédia. Não tem. Na Wikipédia não tem. Não tem. Cara, é muito mais... Agora ganhou todo um novo sentido de bizarro pra mim. Que quando não tem na Wikipédia, meu amigo. Eu fico muito medo. Na Wiki japonesa deve ter, né? Não entrei na Wiki japonesa. Ó, gente... Getfansub.com. Essa é a Wiki. Ou então acesse Shostner. Pô, não, tá bom. You are all. Ah, não, assim, eu procurei por Higepiori, achei nessa wiki, é uma wiki que disponibiliza arquivos em MKV, qualidade ótima, 720p, e em Mega Upload, com link de Mega Upload. E eu acho que tem de toda a temporada, olha só. Um dia da semana que passa tudo. Cara, isso foi o achado, hein? Porra, porque eu tava reclamando que muitos desses torrents já estão mal cidados agora. Esses novos, isso aí, com link direto, tudo que eu queria. Muito bom, cara. Caraca, que maneiro, eu tô empolgado agora. Peraí, deixa eu ver o Gundam Series. Tem todos os Gundams, caramba. Tem todo o alfabeto possível imaginar de Gundam, cara. Peraí, deixa eu abrir pra ver se todo tem episódio ou se é só uma listagem. Dead Link, nada é perfeito. Juro, Dead Link? Vê lá. Ok, parece o paraíso, porém, se você vê uma bola vermelha na frente do que você quer baixar, significa que o Link está morto. Tudo bem, tem outros lugares pra baixar anime. Nada é perfeito, né, cara? Ainda tem o boxtorrents.com, que é muito bom pra baixar anime. Assim, a ideia é ótima, não sei por que ninguém fez isso antes. Porque anime é uma das coisas mais difíceis de você baixar organizado, né? A série você vai no Orkut e você acha fácil, organizadinho, bonitinho. Anime é muito mais caótico. Ninguém pior. Eu não descobri onde que é publicado, mas não sei se é tido jornal. É assim, o negócio é o seguinte, pode ser pra criança porque o humor direcionado pra criança no Japão é muito mais, o nível é muito mais elevado do que o humor pra criança daqui. E o humor pra adulto é muito mais idiota do que é daqui. Então Higepiori tanto pode ser pra criança como pode ser pra adulto, tanto faz. Como pode ser pra pintos? Eu acho que não, os pintos vão ficar meio ofendidos. Será? Eu acho que eu ficaria se eu fosse um pinto. Ah, é porque o Japão não liga muito pra isso, né? Só os buracumins ficam perdidos, né? Falar em buracumim, por falar, a gente tava comentando esse negócio de... Que eles mexem com couro e tal. Ela tem muita essa associação com gente pobre e couro. que tava vendo um movie, até um movie que o Kamen Rider faz, não fala de Buraku Min, mas tem uma parte lá que é uma vilinha só de gente pobre, e o cara trabalha fazendo sapato de couro. Tem essa coisa, gente pobre, impura, mesmo com couro. Provavelmente faz o Buraku Min. É. Mas Quest é uma das melhores ideias que eu já falei nos últimos anos. Você tem sempre tão extremista, né, cara? Não, a ideia é muito boa mesmo, né? Mecas e basquete. Quando eu ouvi falar, eu achei o máximo. Mecas com basquete. Eu vi um vídeo dos mecas jogando basquete e achei demais. É, e mecas em CG. E muito bom o CG, né? Muito bem integrado, como eles têm feito hoje em dia. E, geralmente eles não gostam de fazer meca em CG. Mas ficou bem legal, ficou bem maneiro, assim. Daquele problema quando é em CG, assim, e aí você aproveita pra fazer uma coisa um pouco mais... É uma coisa mais industrial, cheia de engrenagem aparecendo, entendeu? Uma coisa meio Transformers, o filme, entendeu? Do Michael Bay. Então, quando é assim, é meio que não... Que você não consegue apreciar muito bem o design deles, entendeu? Então dá pra entender o que é o que direito, é, né? Porque eles são sempre... Porque a CG, então, agora a gente pode pular e se mexer muito. Então, eles pulam e se mexem muito, o design é muito industrial demais e você não consegue ver como eles são. E é muito diálogo, então você tem que ver duas vezes os episódios, tem que sair procurando... artbook na internet pra poder realmente ver os robôs. Agora, o Best Quest, apesar de ter mecha, parece ser bem tipo exportação, né não? É, com certeza. Hoje em dia tudo é meio que tipo exportação. É, não tudo, né? Tirando o Shin Mazinger Z, o resto. K-On não é tipo exportação. Ele sabe, mas é também, né? Tem os tarados daqui. Mas... Tá, ó, te garanto que tem maluco que gosta mais engraçado por aqui também. Não, assim, é mais tipo exportação por causa do seguinte. É do show de Kawamori, que é o que... esse Thomas Vermaine? Eu escuto o nome dele por aí, ele é um gaijin que tá em todo, tem tudo, cara. Só que eu não sei quem é ele. É, Thomas Romain deve ser, porque ele é francês. E clica no nome dele aí na página, porque tem um desenho francês que passou no Brasil, cara. Que era meio CG, meio anime... Que? Meio... Tem um nome aí, peraí. Oban Star Racer. Oban Star Racer? Passou aqui? Cara, eu não sei se passou aqui, mas eu ouvi quando eu tava pesquisando sobre ele. Vi esse nome e me pareceu familiar. Aí quando eu entrei e fui procurar no YouTube, me pareceu muito familiar. Eu já vi aqueles personagens em algum lugar. Eu não sei se eu tô confundido com o Zentrix. Aquele que passava na Xuxa? Porque. Quero ser. Não, o Orolix é um provedor de internet. É um que paga pra você acessar a internet de escada. Nunca vou falar do Orolix? Nunca, que bom que eu nunca vi. Nem quero. Mas esse cara é francês, aí ele já trabalhou com japoneses, já fez várias coisas. Mas Basquash é realmente o primeiro anime mesmo, que ele tá lá, ele juntou com o Shoji Kawamori, com a empresa do... A companhia produtora do Shoji Kawamori, juntou com ele e foram fazer. O negócio assim, o Shoji depois que ele fez... Enfim, já é conhecido como Macross, já é multimilionário com Macross, que é um mecha clássico e Real Robot famoso. É o Gundam e a Globo, o Macross SBT, praticamente. SBT? Assim, porque assim, eu sou velho, hoje em dia o SBT... É, o SBT na nossa época, né? Hoje em dia. É, hoje em dia é tipo Record, assim, não, mas na nossa época era Globo SBT, era o bem e o mal. E enfim, ele ficou rico fazendo coisa séria, entre aspas, até o ponto que um anime de mecha pode ser considerado sério. E agora ele disse, não, agora eu vou zoar, mais, né? Então ele resolveu fazer Basquash, dá pra ver mesmo que é uma grande homenagem, assim, é bem exportação mesmo, porque o tom é bem leve e bem... Bem cheio dos clichês normais, assim. Aparentemente. Tem uma história? Tem... Ou são só robôs jogando basquete? Tem, sei lá, um grande torneio de basquete com robôs? Como esse review é o review dos primeiros episódios, né? Então, como a trama vai se desenrolar exatamente, eu não sei. Mas a trama inicial e que é revelada no primeiro episódio, basicamente é o seguinte: tem esse garoto cujo nome é Dan. Dan JJD? Bom, no piloto eles só falam Dan o tempo todo. É o Dan JD. Na verdade é o seguinte, tem esse mundo, é uma terra, tipo uma terra alternativa, chamada Earth Dash. Que legal, algum gigante joga basquete com a terra? Não. Por quê? Sei lá, Dash me só lembrar em coisa esportiva, sabe? É estranho ter o nome do planeta, algo tão esportivo. Ah, é uma grande bola, né? Seria legal, uma coisa bem Men in Black, na final de Homem de Preto 3, time de basquete jogando bola com a terra, enquanto nós jogamos bola com outro planeta. Então se passa esse mundo chamado Earth Dash, E nesse mundo tem algumas características, assim, por exemplo, tem uma lua, é uma lua que tá muito próxima, você vê, ela é bem grande e tal, e os ricaços moram nela. A classe média, sabe, alta, os ricaços, as pessoas bem de vida, todo mundo consegue morar lá. E lá, pelo jeito, é só, segundo as pessoas falam aqui embaixo, não mostrou o que acontece lá. Mas de noite ela se ilumina toda, ela é muito bonita, e tem muita música, e aí você vê muito do traço, você reconhece um pouco da característica clássica do show de Kawamori de botar música. Porque em Macross tinha muita música. E tem uma personagem de Macross que é a Minmay, que é uma cantorinha de hip-hop. Eu odeio cantora em anime. Não só a Minmay, tem aquela... Ai, caramba. Não sei, eu só vi o movie. É uma que virou... É do Frontier agora, que a dubladora dela até ganhou um Vocaloid. Eu não vejo. Ranka Lee. Não, eu só vi o Macross do Remember Love, só tem a Minmay. E eu odeio cantores em anime, eu não gosto. Assim, eu não acho feio, eu acho que eles não sabem animar direito esse jeito cantando. Eu gostava da Mimi cantando. Eu não gosto de ninguém cantando em anime. Tem um pouco de bronca. Peraí, Haru, é porque você não viu ainda a Haruhi cantando lá, não. Não vi, é maneiro. Né? Você viu? Vi. Só que outro anime já consegue fazer pessoas cantando em anime. É, mas os outros que aquela. E sempre faz um J-popzinho tão feio, chato, água com açúcar demais, sabe? Os otakus gostam, né? E eu gosto de J-pop, mas porra. Aí. E aí tem muita música, aí tem uma parte à noite no anime que aparece assim, uns hologramas assim na lua da cantorinha cantando e não sei o que, é tudo festa lá em cima. E o povo aqui embaixo correndo lá pra cima, e a lenda que rola ali embaixo é isso, que lá em cima tem muito dinheiro, e mulheres, e bebidas, e festa, e fica todo mundo lá nesse paraíso eterno. Eu não sei se futuramente, se nesse ponto tá passando, agora a série tá no 9º episódio, eu acho, vai chegar pro 9º. Não, se tiver com todas as outras, tá no 11º. Não, tá no 9º, quando rolou aquele boato que o diretor ia sair e tal, e tava comentando no blog dele, que tinha acabado de entregar o 9º episódio, que tinha tido só... Acho que o Best Quest começou depois um pouco das outras, uma ou duas semanas. É, eu não sei se depois... A gente vai descobrir que a lua lá não é tão maravilhosa assim, eu não sei o que vai acontecer. Mas é o seguinte, então o mundo é esse. Nesse mundo aqui embaixo, tem esses mechas chamados Bigfoots, e eles, tipo, Sasquatch, sabe? Sasquatch, basquete. E aí, e eles não só jogam basquete, eles fazem várias coisas, assim, são policiais, policiam as ruas, servem de lixeiro. É uma tecnologia que tá presente nesse mundo. Então, o design deles é todos inspirados, assim, em... É tecnologia operária? É pobretada? Todo mundo tem em todo lugar? Não, ao que parece, as pessoas normais não têm. O cara não pega um pra ir pro trabalho, mas pro governo. Se você vê Bigfoot construindo, entendeu? Vê Bigfoot policiando e vê jogando basquete. Entendi. Por que jogando basquete? Alguém inventou, achou legal, mas calma. Uma das maiores diversões, aliás, a única diversão desse mundo... É o BFB, que é o Bigfoot Basketball. Tinha que ser BFBB. Por quê? Bigfoot Basketball. Ah, é muito BBBB demais, que é muito ridículo, não. BFB. E passa na televisão, e na cidade em questão, quando começa, e todas as cidades provavelmente, tem muitos monitores de TV que passam pra galera na rua, e não sei o quê, e a cidade para pra assistir o jogo. E o jogo que é transmitido pela televisão é muito emocionante. As pessoas veem aqueles robôs e tal, é tudo muito emocionante, então aquilo meio que vicia as pessoas. Só que tem uma ganguezinha de rua lá, encabeçada por esse Dan, por esse garoto, e ele põe uma máscara, mas não é uma máscara, ele tem uma criatura, um bicho que mora com ele, um pokémonzinho, que ele vira um acessório de cabeça dele, entendeu? E aí, ele também se transforma numa máscara, então ele vira um bicho saindo do lado dele. Tudo faz. Mas a maior parte do tempo ele fica de tiara na cabeça do garoto. E aí ele veste essa máscara e ele se apresenta como Dunk Mask, acho que é isso. Dunk Mask. Slam Dunk, o que tem Slam Dunk? Que é basquete, Dunk. É Dunk. E o que acontece? Eles saem vandalizando tudo, primeira cena logo, inclusive uma cena de ação maravilhosa, a animação tá perfeita, muito boa. E A animação não CG também tá muito boa? Tá muito boa, assim, a cena de ação, o ritmo da cena de ação tá muito boa, tipo, nada demais, mas assim, o ritmo da série é bom. Eles destroem, ele sai andando de skate pela cidade, tem vários, os outros membros da gangue, ficam outros pontos auxiliando ele pro rádio e tal. O objetivo de tudo é quebrar as televisões que estão transmitindo BFB, porque ele odeia BFB. Por que ele odeia BFB? Porque ele tem uma irmãzinha chamada Coco, ela é uma nerdzinha, tipo, muito bonitinha, coquinha e tal, e ela tá na cadeira de rodas. Só que ela mesma não parece ligar muito pra isso, sabe? Ela tá lá bem do computador dela, sabe? Ela é cega também, não? Não. Mas ela tá muito bem, felizinha, assim, na dela, mas ele, por algum motivo, tem raiva. E por quê? Aconteceu algum acidente quando ela era pequena e jogava um basquete, e aconteceu algum acidente durante o jogo de basquete envolvendo eles e um Bigfoot, e ela ficou paraplégica. por algum motivo. Então ele odeia basquete, odeia BFB, odeia tudo isso. Odeia muito tudo isso. E o sonho dele é conseguir dinheiro pra poder levar a irmã dele pra Lua, porque ele acha que na Lua vai ter a medicina, vai ter a tecnologia pra poder fazer ela voltar a andar. E ele quer conseguir dinheiro pra fazer ela voltar na Lua. Então ele fica fazendo esses, ele fica tendo essa ganguezinha de rua dele pra tentar conseguir dinheiro pra poder destruir a BFB e conseguir dinheiro. Agora, da onde ele tira dinheiro, eu não entendi. É, isso que eu ia perguntar. Conseguir dinheiro como? Com uma gangue roubando? No primeiro episódio, depois que ele quebra a televisão, ele volta pra ponto de reunião e distribui a grana. Eu não entendi da onde saiu essa grana. Mas eu não vou tocar a mão nesse ponto porque eu tava com sono quando eu vi. Eu posso ter perdido alguma coisa. Então deixa quieto. Provavelmente ele roubou, né? O único jeito dele é quebrar a televisão e arrumar dinheiro. Deixa quieto. Eu só sei que, enfim, a polícia tá atrás dele. Ninguém conhece ele como Dan. Conhece ele apenas como Dunk Mask. Ninguém sabe a identidade dele. Um determinado momento, ele tá lá no, vendo uma quadrinha de basquete, não sei o quê. Tá lá gritando que odeia o BFB. Odeia todo mundo, sou emo. Aí chega peito. Peitos. Porque tem peitos nessa série, entendeu? Chega os peitos junto com... com uma personagem que acho que vai ser importante. Uhum. O que interessa também são os peitos dela. Ela se chama Miyuki. Ela é uma garota assim negra, cheia de dreads e tal, e peitões. E é uma amiga de infância. Essa provavelmente é a profissão dela, porque todo anime tem uma garota com a profissão de ser anime, amiga de infância. Não, na verdade a gente descobre depois do mesmo episódio, só um pouco mais tarde. Na verdade ela chega pra ele, ele tá lá dando crise de emo, e ela é uma moça que conserta Bigfoots. Ela trabalha numa oficina e ela conserta Bigfoots, ela ama eles e tal. E ela vê que o Dan não gosta deles, que ela fala assim, mas por que você não gosta deles? Vamos lá, que eu vou te mostrar uma coisa. Aí enfia ele dentro do Bigfoot. Começa a ensinar ele a pilotar, começa a ver o gostinho e tal. Aí ele vê que ele pode usar aquilo pra conseguir tentar pular. Eu posso chegar na Lua com isso. Ele vê que ele pode tirar alguma coisa com esse Bigfoot que ajude ele a chegar na Lua, ajude ele a conseguir os objetivos dele. E ele vê que com o Bigfoot ele pode destruir a BFB mais rápido também. Então ele vira pra gangue dele e fala que, olha, para com isso de ficar quebrando a televisão, sabe? Vamos fazer uma coisa grande, entendeu? Vamos invadir. Aí vai ter uma partida de basquete na cidade deles. Assim, no dia dessa partida, a gente vai invadir lá e vai acabar com a festa. Só sei que essa garota depois descobre que ela é uma amiga de infância dele mesmo e tal. Ele reconhece ela e tal. E, enfim, basicamente elas são peitos grandes, latinosos. Ela veste uma camisetinha assim, que aparece assim por baixo, um pouco. Ah, aham. Esqueci o nome desse moio. Eu também esqueci de novo. Não aparece totalmente, não, tipo, mas assim, ela usa o sutiã. Shimapai. Não usa o sutiã, aí tem essa mas um trapinho prendendo, e aí eles ficam soltinhos assim, sabe? Ela anda e fica mexendo. Aham. Uh-huh. A todo momento ela anda e ou o peito, a todo momento, ou o peito ou a bunda dela tá na cara dele. Tá. E tem uma hora que o Spank, que é o bichinho de tiara dele, entra nos peitos dela também. Tudo isso em um só episódio. Um só episódio. Isso é muito peito. Mostra muito bem o foco do anime. É, totalmente. Aí ele invade lá. O jogo começa, o que eles descobrem? Eles descobrem que o jogo é muito chato. Fica aquelas máquinas pesadas se mexendo, eles descobrem o seguinte, era emocionante porque na televisão eles cortam e colocam um efeito de musical e não sei o que daí pensou que é emocionante. Mas lá vem aquele monte de robô enorme, pesado, andando devagarinho, todo mundo começa a dormir na plateia, ninguém acredita que aquilo é tão ruim, sabe? E aí chega a Miyuki lá, chama o Dan pra um canto, tá aqui, sabe? Entra aqui nesse Bigfoot, entra lá, invade, mostra pra ele como é que faz, sabe? Aí ele entra e vem correndo e faz dribla e faz e transforma a partida numa partida legal. Só que o que ele quer é destruir a parada. Só que acontece uma coisa meio que inversa, porque ele entra lá, o jogo fica super emocionante, o problema é que no final... Enfim, na confusão no momento, eles tentando impedir, entra policial pra tentar impedir ele, o outro jogador lá tenta impedir ele também, não sei o quê. O estádio todo desaba, entendeu? Muitas pessoas morrem, não aparece sangue nesse episódio, mas as baixas humanas aí devem ter sido terríveis. Foi um desastre, porque caiu tudo em cima das pessoas. Você vê concreto caindo em cima das pessoas. É que nem em Iron Man, né? Explode tudo, morre uma gente, mas não bate tipo, ninguém. No Transformers, aquele bando de robôs gigante lutando no meio da cidade, não, ninguém morre. O Megatron dá um peteleco na pessoa que cai 5 metros depois, mas não morreu. E aí ele vai preso, ele é condenado a um ano de prisão e termina rindo, e depois dos créditos... Termina rindo? Ele fica lá, morrendo de rir na prisão, destruía BFB, tudo quebrado, cheio de calça, sem dente, quebrei. E aí depois dos créditos tem essa cena adicional... Que ele saindo um ano depois da prisão, quando ele olha pra rua, de repente ele vê uma porrada de Bigfoot na rua jogando basquete. E aí o amigo dele chega pra ele e fala, olha só, você virou uma mania, você virou uma lenda, todo mundo adorou, E agora virou modinha, todo mundo tá jogando basquete bem agora por sua causa e tal, blá blá. E meio que a história vai desenvolver a partir daí. Tipo, eu te fui obrigado a narrar o primeiro episódio, porque você vê que é todo o primeiro episódio é uma espécie de prólogo. Uhum. Então é inevitável, pra você falar da trama, da história, você tem que falar do primeiro episódio, narrar ele cena por cena, basicamente, não tem jeito. A partir do segundo episódio, aí começa realmente como vai ser a parada. Só que eu vi o segundo episódio há muito tempo atrás, não lembro direito. Então, como esse é o programa dos primeiros episódios, então a primeira pessoa é essa. A priori, é uma história bem genérica, bem comum, é cheia de clichê. Esse é um caça-níquel, eles estão querendo ganhar dinheiro, mas como a ideia é boa, como são mechas, como é mecha jogando basquete, como a qualidade do CG é bom, o design é bom, a animação é boa, ou seja, por esses aspectos você sente vontade de continuar vendo um pouco. Se a história em si vai aprofundar mais depois ou não, eu não sei, mas pelo aspecto visual da coisa, vale a pena continuar assistindo. Eu quero continuar assistindo mais pelo aspecto visual, porque a história é bem shonen, peitos, blá blá. Não, pelo ritmo que você falou, parece realmente ser o tipo de coisa que é feito pra fora e não pra dentro. Porque os japoneses gostam de coisa mais lenta, mais sem, que não sabe direito pra onde ir. Enquanto esse parece ter sido bem corrido e bem direcionado, bem hollywoodiano. Talvez por isso que esteja com esses problemas, né? A gente andou noticiando aí no Anime Forces e tal, que dois diretores, dois membros importantíssimos... O chefe da animação e o diretor de séries, porque tem diretor de tudo, eu não sei quem faz o quê. É, o series director, os dois saíram no episódio 9, e isso nunca é um bom sinal. Que ou sai no comecinho, como aconteceu com o Luckstar, e aí eles conseguem entrar nos eixos e vai embora. Agora, quando eles esperam quase... Bom, se for um anime de 13 capítulos, é a próxima temporada. Se for de 20 e poucos episódios, é metade. Ou seja, se esperaram até agora pra poder sair, é porque eu não sei o que pode ter acontecido. Eu não sei se tá bem de audiência, eu não sei como é que tá. Uma coisa muito ruim ou muito desesperadora aconteceu. Talvez os japoneses queiram uma coisa um pouco mais japonesa pra esse anime, uma coisa um pouco mais lenta, menos hip hop, eu não sei. Talvez, né? O que eu não entendo é o seguinte. Os japoneses falam que estão querendo focar no mercado exterior. Então por que que eles não lançam essas séries, ao invés de lançar na televisão japonesa, não lançam direto em DVD pra fora? Porque, bem ou mal, o que acontece? Será que dentro do Japão tem uma audiência boa, tipo Black Lagoon e essas coisas rolam, um hype grande dentro do Japão, ou não? É só mais um animezinho e faz sucesso só fora pra valer? Aí que tá. É uma pergunta que não quer calar. Ao que parece, eu acho que os japoneses não gostam muito dessas coisas, essas coisas muito ocidentalizadas, tanto é que os filmes de Hollywood não vão tão bem lá. Né? Os japoneses gostam muito das próprias esquisitices, né? Eles são ocidentalizados em algumas coisas, mas eles gostam de ter o ocidente, mas a versão deles do ocidente. Então esses que são muito feitos pro ocidente, talvez não deem muito certo lá. Mas eles... É tipo uma falha de marketing um pouco deles, porque primeiramente eles vão tirar o lucro deles da exibição da TV, dos anunciantes da televisão. O que sai por DVD é por fora, entendeu? Eles não podem contar só com DVD. Isso só vai ser lançado nos Estados Unidos depois, entendeu? Um ano depois, sabe? DVD. Fora esses seriados grandes que estão sendo exibidos simultaneamente. Mas fora isso, eles vão tomar mais cuidado, não fazer nada tão ocidental assim. Talvez seja por isso que mudou os diretores, não sei. Mas eu tô curioso pra poder assistir e depois ver, depois dessa mudança, o que vai acontecer pra tentar... Aí depois talvez eu volte esse assunto, quando eu tiver visto a temporada inteira. Talvez a gente mencione de novo pra poder analisar o que teve de diferente, se realmente a série vai ficar mais japonesa, se realmente esse foi o motivo dos diretores terem sido mudados. Não, assim, depois que acabar eu quero assistir. Ou até mais pra frente eu quero assistir. Depois que acabar K-On, que vai acabar agora. Inclusive, talvez quando esse programa for o Arkeon deve estar acabando, ou acabou alguns dias atrás. Nós levamos uma temporada pra falar dos animes da temporada. Mas não, óbvio, tô todo atrasado. A única coisa que eu tô acompanhando é K-On, que é o único que me prendeu, por incrível que pareça. Nossa, eu quero ver vários desses que a gente falou aqui. Só que eu não sei exatamente quando que eu vou fazer isso, mas tem vários que eu queria continuar. Não tem jeito, eu acho que minha mente é japonesa, sabe? Eu só gosto daquela coisa mais paradinha e mais garotinhas, fofinhas, convivendo dia a dia. Enquanto, sei lá, com Metal Alchemist que tá emocionante, alguma outra coisa que tá emocionante, eu falo em é, depois eu assisto. Bom, Sengoku Basara, que nós vamos falar em seguida, é emocionante e ao mesmo tempo é japonês, então dá aquela tesão de ver. Eu vou começar falando da equipe de Phantom, enquanto eu lembro do plot, e é porque tem umas coisas interessantes. Foi a única equipe que tem nomes que serviram pra alguma coisa. Por exemplo, o diretor de Phantom, ele é o dono de Hack, porque em Hack, ele trabalhou em Hack Sign, em Hack Roots, em Hack Linearity, em Hack Legends of the Twilight, em Hack Intermezzo, em Hack Gift, em Hack Geo Returner, em Hack Unison. Faltou Hack O Enigma do Príncipe, Hack As Relíquias da Morte. E em cada série dessas, ele foi pelo menos diretor, e no resto ele trabalhou também como superintendente geral, como diretor de animação, como diretor de som, como diretor de trilha sonora, como screenplay. O que é screenplay? Roteiro. Roteiro? Jura? Juro. Não sabia. Então, como roteirista, como mexeu no storyboard e serviu um cafezinho também. Fez tudo em Hack. Dublou também, não? Não sei. Todos os personagens, homens e mulheres, crianças e adultos. Não sei. E ele trabalhou também em Noir. Sabia que ele tinha trabalhado em Noir. E desenhou um por um também, animou a série inteira. Não, ele gosta muito de fazer muita coisa, porque em Noir também, por exemplo, ele foi diretor, fez storyboard, foi diretor de episódio, foi diretor de som. Olha, ele foi diretor de Popolo Cross também. Ele gosta de... Você lembra de Popolo Cross? Não. Eu não lembro de Popolo Cross? Um desenho, um anime que passava na Globo de manhã. Depois de velho já, eu já tinha uns 13 ou 14 anos. Era todo mundo pequenininho. Tinha um cara que tinha uma roupinha verde igual do Link, de Zelda. Tinha espadinha, era meio medieval, sabe? Mas era tudo fofinho. Passou por muito pouco tempo, mas era muito legalzinho. Acho que foi o anime mais estranho que já passou no Brasil. Graças a Deus, eu não lembro disso. Popolo Cross. E mais o que ele fez? Ele foi o diretor do anime de Tsubasa. Ele foi... acho que só, acabou. Ah, ele foi produtor do episódio 3 daquele God of Night, aquela série de curtas do Batman. Ele foi diretor de O Caçador da Bruxa. Eu acho que é o cara mais famoso da temporada. Ele foi diretor do Blade of the Immortal, que ninguém comentou. E o que ele fez em Testemunho? Ele não fez nada em Testemunho. Também tava ocupado com outras coisas, né? Que se ele chegasse em Testemunho, ia tirar o emprego de todo mundo. Ele ia fazer tudo. Ele só sabe fazer tudo. Quem trabalhou em Tenshimuyo foi o diretor de arte. Ele fazia, adivinha, background. Lógico. Mas ele, o diretor de arte, também foi diretor de arte de quase todos os hacks. O compositor de série também trabalhou em Tenshimuyo, mas não trabalhou em hack. Okay. Acho bizarro, esses caras que além de tudo mexem com a parte de som também, né? Porque aí é meio discrepante, né? Deve ver que o cara realmente é nerd no assunto, né? Tipo Robert Rodrigues, que além de dirigir, roteirizar, produzir isso aqui, ele também faz o sound, ou faz o score do filme. O cara dirigir e escrever é normal, são áreas interligadas. O cara dirigir, escrever e produzir. Sempre que mexe com som, não, o cara dirigiu, escreveu, produziu, iluminou e, sabe, musicou. Aí eu acho bizarro, porque são áreas mais técnicas, né? O cara também gosta disso, ter tempo de fazer isso no meio de tudo, é bizarro. Agora, eu dei mais crédito, eu inclusive descobri uma coisa que me angustiava todo esse tempo, desde que eu assisti o Hack Sign, o primeiro Hack. Que quando você pensa, um anime que se passa num jogo, num MMORPG, e então as pessoas obviamente vão lutar, né? Isso que você espera? Vão falar muito também, né? Mas vão lutar, basicamente. O problema é, Hack Sign não tem uma luta. Nenhuma. São 26 episódios, nenhuma luta. Nada, não é de ação? Não. São pessoas conversando. Slice of life no mundo de fantasia? É, e o mais interessante é ver essa a relação entre os personagens, que são personagens... Eu não sei se eu acho que eu comentei isso em algum momento do Jackass, que eu sempre falo disso quando eu vou falar de Hack. Que são personagens que no mundo real nunca se relacionariam, mas como eles estão no jogo e como eles não conhecem a vida real um do outro, eles acabam se conhecendo e desenvolvendo uma relação que ninguém nunca iria esperar. E eu sempre me perguntei por quê que a maioria dos animes de Hack são assim, alguns não são. Por exemplo, o Legend of the Twilight, ele não é assim. Ele é mais voltado pra ação, é mais bonitinho, mais levinho, mais legalzinho. Os outros, o Roots, os jogos, todos são muito densos. E eu sempre me perguntei por quê. O que acontece é que o diretor é o mesmo diretor de Noir. E Noir é um anime de assassino triste. Que o Japão adora animes de assassinos tristes. E o Ocidente odeia. É, o Ocidental não consegue gostar de... Nossa, o que eu vejo gente falando mal de Noir. Você já viu gente falando mal de Noir? Demais, não achei nenhuma pessoa até hoje no Ocidente que gostasse de Noir. É porque é aquela coisa que engana, sabe? Você pensa, olha, Noir, são assassinos, eles vão atirar e vai explodir, eles vão pular do prédio. Não, eles passam o anime inteirinho gastando 5 balas no máximo, sabe? O resto do tempo eles têm crise existencial, conversam, ficam tristes porque matam. Mas é, o título, pelo menos o título não engana, é Noir, né, cara? O cara é todo mundo triste. Quando eu vi as primeiras imagens que eu vi, eu achei que fosse uma coisa meio assassinas estilosas. As panteras Eras Dark, sabe? Alguma coisa assim. Viu como que engana? Quando você pensa em hack, você imagina hack and slash, sabe? Pessoas matando. E eu gosto muito. Só que Phantom é o tipo de coisa que você não pode assistir semanalmente, tipo de coisa que você tem que pegar inteiro, maratonar. Senão você fica perdido naquela história, aquele monte de emo. Você sai do clima, sabe? Porque é aquela coisa, toda semana você vai ter que gastar 20 minutos pra lembrar que eles estão mal, porque eles são assassinos, e você tem que ficar mal com eles, senão você vai achar que é tudo muito ridículo. Não dá, sabe? Você tem que pegar e assistir de vez. Por isso que eu não lembro de nada do primeiro episódio de Phantom, absolutamente nada. Eu sei mais ou menos o plot, que é o seguinte: é um garoto, um adolescente, que rola essa organização. Não, Phantom é Inferno. É a organização Inferno, que tem um assassino chamado Phantom, que é o assassino mais forte, mais preciso e mais tudo. Esse garoto acaba presenciando um assassinato desse assassino e acaba descobrindo a identidade desse assassino, que é uma garota chamada Anne. E aí o que que acontece? Normalmente quando isso acontece, eles matam o cara que viu. Só que no caso desse garoto, por algum motivo, foram com a cara dele e resolveram fazer uma lavagem cerebral nele, transformar ele também num assassino. E aí apagam a memória dele e ele vira Zui, que é o mais novo assassino da Inferno. E aí, pelo que eu me lembro vagamente do anime, ele tem missões de assassinato, ele fica triste porque não lembra a própria memória. Aí, ó, tem que matar, por que eu tô matando? Ah, mas eu faço isso tão naturalmente. Outro Wolvicon. Outro Wolvicon, o terceiro Wolvicon da temporada. Assim, no início é mais ou menos isso. Rola, eu não posso detalhar porque eu não lembro, realmente não lembro, porque são coisas densas demais que só acabando de assistir e falando. A não ser que você assista a série toda e fica aquilo tudo bem amarrado na sua cabeça. Mas tem o mesmo clima de Noir, sabe? Quando eu assisti, esse eu acertei. Quando eu assisti eu falei, cara, isso parece tanto com Noir. E quando eu vi, realmente, foi o mesmo diretor de Noir. Esse eu acertei pelo menos. Mas não sabia que era o mesmo diretor de Hack. Isso eu descobri porque que Hack era daquele jeito por causa disso. É uma série boa, não sei quando vai acabar, deixa eu ver se tem aqui prévia de episódios. Vai ter 26 episódios. Então ela vai acabar nessa temporada, vai acabar só na próxima temporada. Eu aconselho vocês assistirem só quando acabar. Assistir tudo numa tacada só, pra não ficar perdido e você manter esse clima depressivo. A não ser que você seja igual o live de que vive depressivo o tempo inteiro, aí não faz diferença, sabe? Então você assiste comendo muito chocolate durante, que vai te manter feliz, né? Pra você não se matar junto com eles no final. Blade, eu acho que é o anime mais descarado que eu já vi na minha vida, você não acha? Mulheres vazando, não vou comentar sobre isso. Não, você conhece algo mais descarado? Do que mulheres vazando? Do que Queen's Blade. Não. E consequentemente, mulheres vazando. É, Queen's Blade é um anime que parte da seguinte premissa: vamos tratar de todas as taras bizarras que alguém na face da Terra, principalmente aqui no Japão, possa gostar. Já assaram alguma garota ou não? Acho que não. Esse episódio é capaz de curtir. Já rolou Leite, que você viu, né? Já rolou Golden Shower. Deixa eu só descrever. A vilã é assim, ó. Primeiro episódio. No primeiro episódio tem essa vilã. É tipo uma demônia, né? É assim, tem o cabelo dela. Que termina com mãos. O cabelo dela termina em formato de mão. E essas mãos tapam os seios dela, que são enormes. E essa acho que é a única roupa dela, junto com uma calcinha, né? É. E o golpe dela é o seguinte. Essas mãos capilares que tapam os seios dela de frente, como se estivesse segurando os seios dela de frente, as mãos deslizam pro lado, pegam nos seios dela e apertam. E sai um jato de dentro, um jato tóxico. De leite ácido. Dentro dos seios dela. E você fica excitadíssimo, porque não é nada mais excitante do que isso. Ai, da batiga. A protagonista se mija o desenho inteiro, o episódio inteiro, tudo é motivo pra dar um close na calcinha vazando dela. Duas vezes, tá? Pra mim é tudo, pra mim uma vez já é demais. E é lógico, quer dizer, leite tóxico e garota se mijando, que coisa mais excitante que isso, gente. Nossa, eu fiquei maluco. Eu não lembro de outra vez que eu tenha ficado tanto tesão na minha vida. Nesse episódio rola leite tóxico, é peito o tempo todo, é garota se mijando e Yuri entre irmãs, né? De leve. E tem uma fadinha. Tem anjinha. Fica narrando a coisa. O que é o Queen's Blade? Queen's Blade é um torneio onde mulheres se batem. Mas tem um motivo. Não que seja importante, mas tem, sabe? Tem, mas não tô lembrado. Tem a Queen's Blade, tem a rainha, tem uma figura feminina central grandona. Ah, tem a Queen, que é a lâmina da Queen. Por isso é Queen's Blade, o nome do torneio. Sim, mas é pro torneio pra escolher a Queen, entendeu? Ah, saquei. Eu acho que. E faz o quê? I don't know, mostra mais peitos que as outras? Vaza mais? Peraí, como que vai mostrar mais peitos do que as outras? Por quê? Mostra peitos com radiografia, não sei. As radiografia de um peito não é nada, não tem osso. Glândulas mamárias. As armaduras e as roupas desse anime são feitas de areia. Que você encosta, elas desmancham. Inclusive as calcinhas são antigravitacionais, porque elas levam um corte que, segundo a lei da gravidade, a calcinha deveria cair, mas não, ela fica ali rente, parece que ela tá grudada na mulher. Porque elas sabem que nesse universo as roupas têm muita predisposição pra cair, então elas ficam com super bonda. Entendeu? Só a calcinha, né? O resto da roupa não. É só a calcinha, só ali que a situação complicada, só ali embaixo. Não tem é, que... até porque todas elas não ligam muito pra ficarem nuas, sabe? Elas não têm muito problema com isso. É porque meio que só tem mulher também, né? Você tem algum homem nesse lado? Eu só vi mulher, Ah, rolava soldadinhos lá da irmã dela, e ela tava peladona, não tava nem aí. Só sei que tem um primeiro episódio dessa garota que ela quer entrar no torneio, né? Ela tá procurando a irmã dela e quer entrar. Rola uma trama, cara, de verdade. Rola, é, rola. Ela tava atrás da irmã. Não, ela foi lutar no torneio, aí ela levou porrada lá da peito tóxico. Só sei que no primeiro episódio ela luta contra o peito tóxico e vence ela. É, aí ela encontrou uma mulher lá, aquela de cabelo vermelho, que levou ela pra irmã, amarrada, inclusive. É, rolou bondage também nesse episódio. Tá bom. E aí ele encontra a irmã, encontra o peito tóxico e vence a peito tóxico. E o primeiro anime se resume isso. Mas eu acho que parece que ela não queria entrar no torneio, porque ela decide entrar, que ela veste a armadura e fica fodona, né? É, eu só não sei por que ela decide, mas ela decide. Mas explica. Assim, gente, tem uma história, tá? Tem sentido. Tem, mas não é importante. É, esse é o problema, não é nem um pouco importante. Todo episódio é isso. O problema é o seguinte, eles pegaram assim, quais são as taras que o Live Angel mais odeia? Vamos fazer um desenho só para poder aborrecê-lo. E botar todas as taras que eu mais odeio no mundo lá, todas as nojentas, a parte nojenta das taras que puseram lá. Eu sei que nos outros episódios rola um leite bizarro e viscoso da anjinha que vive se espalhando pelo corpo dela, rola cobras, rola... No último episódio rolou uma ferida no peito com sangue, não sei quem gosta disso. Lá rola uma interatividade, o Otávio foi mandar e-mails dizendo as taras que eles querem ver retratados, seria maneiro, né? Não sei, cara, deve rolar, né? Eles pensam numa coisa muito bizarra e falam, nossa, cara, eu quero peitos com bolinhos de arroz, aí eles vão lá e fazem. Tem um bolinho de arroz ali. Mas o mais interessante de Queen's Blade é no que ele é baseado. Eu não lembro exatamente qual o nome que eles dão, mas é uma espécie de jogo. Aqui a gente tá acostumado com trading card game. Você tem um baralho com cartas, você vai lá, eu invoco o Mago Negro e gasta todos os pontos de vida. No Japão rola esses livros, são livros de uma personagem. Por exemplo, eu posso comprar o livro da Peito Tóxico. No livro da Peito Tóxico vai ter uma descrição dela, uma descrição de todos os ataques dela, de todos os efeitos dos ataques dela, muito foto dela seminua, isso. Aí o Live Video tem o livro da mulher que vaza. Aí tem lá todos os ataques dela. Todos os coisas lá se mijando em todas as ocasiões. Exatamente. Tem a cena de quando ela se mijou porque tava com pedra no rim. Na verdade, não. Por incrível que pareça, as ilustrações do livro não aparecem nem mamilos. São muito mais leves. Então, assim, as roupas se rasgam e são em posições hiper constrangedoras que não facilitam pra luta. Mas não rola tara bizarra e nem mamilo rola. Aí no final eles fecham o livro e dão com o livro na cara do outro. Como funciona a batalha? Não entendi. Aí é basicamente como um RPG. Eu vou sentar aqui com a minha peito tóxico. Você vai sentar aí com essa garota que vaza. E aí a gente vai batalhar. Como se fosse um trade card game. Eu posso escolher os golpes, você escolhe os golpes. Aí, mais ou menos assim. Inventa logo a porra do personagem e joga RPG então. Comprar todo um livro de um personagem que já existe. Coisa sem graça. Eu acho divertido o conceito de ter um livrinho, sabe? Um livrinho com toda a personagem. Você vai ter o seu personagem preferido que você sabe a cor da calcinha dela. E você pode usar isso numa batalha. Não sei pra quê. A peito tóxico na capa tem peito de relevo que você pode apertar e sair coisa de verdade? Acho que não. Se tivesse comprado, isso sim ia ser legal. E recentemente, eles, inclusive a empresa que publica esses livros começou a fazer uns crossovers com animes, etc. Eles pegavam personagens de outros animes e faziam livrinhos desses outros personagens pra poder lutar com a peito tóxico, todo esse pessoal aí. Acho que tem nome, tá? Obviamente. Mas tanto faz, não. Não, pra mim já são peito tóxico, mulher que vaza, irmã tarada, anjinha e garota de cabelo... mulher de cabelo vermelho do peito cortado. É, essa não vem ainda, não teve no primeiro episódio. Ah, de cabelo vermelho sim, mas o peito cortado foi só recentemente que eu vi numa imagem e não consigo esquecer o fato dela ter levado uma ferida enorme entre os peitos e ela passou o episódio todo assim. Pingando sangue entre os peitos. Nossa, que gostosa que ela ficou desse jeito. Música. Sengoku Basar é baseado num jogo que fala sobre a história mexicana. Deixa eu errar. Para de cantar o pagode do Belo. É tão boa essa música, escutem, gente. Ornella, é Ornella, só é? Sei lá o nome da mulher. É de onde que ela é? Cara, ela é da Alemanha, tem nome italiano e tem cara de francesa. E gosto de tamarindo. Cara, canta muito, né, cara? É muito boa essa música. Você não viu ela cantar? É muito boa essa música. Eu tô com muito medo de você, tá viciado na mulher. Gente, essa música é muito boa, essa mulher é muito boa. Gostei muito. Então, sobre o México e Sengoku Basar. Sengoku Basara é originalmente um jogo pra PlayStation 2 que tem vários elementos da cultura mexicana, cultura americana, essas coisas. Eles pegam personagens históricos do México e tal e trazem pros dias de hoje e colocam neles roupas de samurais, comendo sushi, não sei porquê. Eu também não. Tem inclusive um personagem secreto que é o Chaves, vestido com kimono. Não, você consegue summonar o Chaves, mas na versão nova você é PS3. Deu, é secreto. Tem como arma o churro da Dona Florinda, né? É que, na verdade, Sengoku Basara é um jogo, ele é meio que uma contraparte daquele que muita gente conhece aqui, que é Dynasty ou Dynasty, que se fala Dynasty em inglês? Dynasty / Dynasty Warriors. Provavelmente todo mundo que teve o PS2 já jogou aquele jogo que você pega um capitão com nome chinês e sai jogando um monte de soldado inimigo pro alto. Basicamente é isso que você faz. Você anda de cavalinho, roda tua lança gigante, sai corzinha dela. Na verdade, esse jogo pega... É Devil's King? Não, calma. Devil King Kings é o nome americano do Sengoku Basara. Mas o Dynasty Warriors original, o chinês, ele é baseado nos personagens do romance dos Três Reinos, que é um romance mas baseado em fatos históricos de quando a China era dividida em três reinos e rolava uma guerra entre esses três reinos. Então todos os personagens são históricos. Que é a única história que a China parece ter, porque tudo é baseado nisso. Não, elas têm quatro historinhas, são os quatro clássicos delas, que na verdade só três são usados, não esqueci. Esse, o do macaco lá, Son Goku, aquele... Qual o nome do jogo? Suikoden, que são os sete estrelas, revolucionários e tal. E um quarto, que é o que segundo a Wikipedia é o quarto clássico dos chineses, que ninguém usa em lugar nenhum. Aí o que que resolveram fazer? E aqui no Brasil a gente tem Dom Casmurro. É, a gente tem Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Bras Cubas. Menino de Engenho. Vidas Secas. Senhora. Eu só sei o seguinte, Memórias Póstumas, eu tentei ler a primeira página várias vezes e parei todas, é muito ruim. Dom Casmurro, eu acho que é ruim também, pois nunca... Dom Casmurro é bom, cara. Eu gosto de Dom Casmurro. Eu não sei, nunca... É aquela coisa, cara, quando eu tava no ensino médio, eu me recusei a ler, focando nesses livros. Falei, não vou ler. Não vou estragar o livro agora, porque se eu ler agora, eu vou odiar. Eu vou deixar pra ler algum dia, quando me der vontade. Por enquanto você deu vontade de Dom Casmurro, li e gostei. Os outros eu ainda não li. Eu tenho raiva porque os professores de português supervalorizam demais essas obras. São só obras, entendeu? E o povo inventa muita minhoquinha. Inventa entrelinha onde não tem. Sabe o que é pior? O negócio de vamos discutir Dom Casmurro aqui, não sei como passar. O pior de Dom Casmurro é que tem tantas nuances e tantas coisinhas ali que merecem atenção e fica todo mundo no mememé, capítulo traindo, entendeu? Por exemplo, eu tenho um irmão agora que tá no segundo grau e ele fez há pouco tempo um trabalho sobre isso, eu tava conversando com ele sobre isso. Que as professoras de português meio que aprendem de um jeito e ensinam de um jeito que pra quem ela ensina vai ensinar do mesmo jeito. E todo mundo que aprende esse ciclo vicioso, então pega a obra pronta, então as coisas que elas querem analisar sobre aquela obra são as mesmas coisas que analisam há 50 anos. E nem são as coisas mais legais que nem pra ser analisadas, e talvez nem era nem aquilo que o autor tava querendo, entendeu? Sabe? Às vezes nem o autor sabia se traiu, se não traiu, nem ele tava querendo. Ele deixou isso aqui lá e era só uma coisinha a mais. O Dom Casmurro, ele tem uma coisa, uma ligação da infância, do um ciclo de vida, sabe? Da infância dele, com os erros da infância, com ele crescendo e depois ele percebendo isso tudo quando ele já tá velho. Que trabalharam bem sutilmente naquela minissérie e tal. O nosso problema é esse. O problema lá fora é que eles têm outras mídias que valorizam a literatura deles. Lá fora, ou eles vão ter uma indústria de cinema forte, uma indústria de quadrinhos forte, ou de desenho animado forte, que vai dar adaptações legais que vão extrair, sabe, de tudo aquelas obras. O nosso problema aqui no Brasil é que o livro ou vai virar um filme brasileiro ruim, ou vai virar uma novela. Preconceitos à parte. Fora algumas adaptações que são boas, na maior parte das vezes, eles vão colocar um ator da Globo esquisito, que não interpreta bem pra fazer o personagem principal. Mas esse, o diretor de Capitu, ele costuma converter várias obras, inclusive ele fez Lavoura Arcaica pro cinema, aquela Pedra do Reino também era baseado, acho que em literatura. Eu não posso falar sobre essas adaptações de agora, porque eu não assisti. E ele consegue captar muito muito bem todas as nuances. Ele tem essa mania, inclusive muito difícil, de pegar o texto exato e jogar lá, sabe? Não. Que fica muito difícil pra você assistir. Mas ele consegue captar todas as nuances muito bem e botar no visual. As adaptações de agora, tanto pra TV como pro cinema, eu não posso falar muita coisa que eu não vi. Tô falando o seguinte, adaptações mais antigas, uma vez a gente tava fazendo um trabalho sobre memórias póstumas, eu acho. Então a gente não conseguiu ler o livro, vamos ver o filme. A gente pegou o filme era muito ruim. Eu já contei isso pra vocês, sei lá, que tinha uma... Era com a Regina Casé o filme. Aí tinha uma cena, eu parei de ver nessa parte, que eu não aguentei mais. Tinha uma cena em que simplesmente parava tudo e entrava a produção em cena e maquiava ela conversava com o diretor e rolava um ensaiozinho e a produção saía e o filme continuava. Eu não sei o que o cara quis passar. Era uma besteira pra pagar de cult, sabe? Não, agora eu quero ser alternativo e eu vou botar toda a equipe entrar e depois sair. Então, essa mania que o filme Brasil tá pensando agora, de querer ser cult, agora o filme Brasil tá deixando de ser cult, tá ficando pop, graças a Deus. Na verdade, não é ser cult, né, cara? É querer ser cult na marra mesmo, tá forçado e sem sentido. Última na Bina, mas Sengoku Basara, fala do que? É, Sengoku Basara, isso. É, aí tem essa contraparte, que é Sengoku Basara, que usa personagens históricos do Japão. Não lembro de que época, mas é uma época que o Japão também tava dividido lá, tinha muita gente brigando, o território provavelmente, que as pessoas só brigam por causa disso. E é isso. Aí quando veio pros Estados Unidos, veio com o nome de Devil Kings, e resolveram tirar completamente toda a referência da história japonesa e pegar referências da história mexicana por algum motivo misterioso. Devem ter visto aquele japonês de bigodinho, sabe? É mexicano, bigodinho é mexicano. Eu não sei como isso funciona exatamente, porque eles são bem japoneses mesmo, né? Você tá vendo Japão, né? Você vendo o cara comendo com hashi, você tá vendo samurai, não sei como é que funciona. Mas, enfim, agora virou anime. E lembra o que eu falei sobre Shin Mazinger Z? Que todo mundo conhece aqueles personagens, então não vamos explicar. Vamos jogar, todo mundo já conhece. Acontece a mesma coisa que o Sengoku Basara, quer dizer, basicamente, é um... Eles não explicam por que estão brigando, nem que são, quem são aquelas pessoas, porque todo japonês que tá assistindo já aprendeu isso na aula de história. Exatamente, é como num filme brasileiro, você não precisa explicar quem é Dom Pedro e apresentar Dom Pedro. Você só mostra Dom Pedro com costeletas e pronto, é Dom Pedro. Agora lá fora, cara, o que é Dom Pedro? O que é? Não vamos saber. Então eu não entendi absolutamente nada. Um monte de japonês brigando aí. Ah, agora o único nome que eu conheço é o Oda Nobunaga. O resto eu não conheço mais ninguém. E ele faz uma coisa que é jogar 1 milhão de personagens num episódio só, mas não fica. Não fica ruim, por quê? Porque eles fazem isso justamente porque todos eles são mais ou menos conhecidos da história. Então eles jogam e dizem, ó, eu também estou aqui. Eu também estou aqui. Basicamente que eles mostram, olha, eu tô aqui e essa daqui é mais ou menos o jeito como eles resolveram interpretar a minha personalidade histórica. Agora o resto você busca na sua memória e vamos lutar. E logicamente, eles pegam os personagens históricos e colocam no contexto do Dragon Ball holístico, né? Brigas e os dois viram dragão e se encontram no ar e... O jogo tem muito disso, mas não nesse nível absurdo. Mas o jogo tem, por exemplo, sei lá, o cara cercado de 40 caras e aí você pega a tua lança, roda, aí sai uma purpurina na tua lança e você faz todo mundo voar pra longe. Você vá! Só que não rola dragões de fogo subindo pelos céus e lutando. E nesse anime não é nada metafórico, não. Eles realmente viram dragões de energia. É, eles viram bolas de fogo e vão subindo e lutando e se batendo e caindo no chão e fazendo crateras e tomando montanhas. O protagonista é o Oda, o Nobunaga, né? E o secretáriozinho dele, na verdade, é o secretáriozinho dele, né? Eu sei que em algum momento o meu nome é Oda Nobunaga lá. Aí tem essas nações que estão brigando por algum motivo, nem sei quantas são. Na verdade, nesse primeiro episódio, rola... foca pra apresentar todo mundo, mas foca mais em dois em especial. É um que se veste vermelho e outro que se veste azul. E eles não são capitães, eles não são senhores de feudagem nem nada. Eles são secretários desses caras. E eles, pelo jeito, são os protagonistas. Na verdade, o outro também não é o feudal nenhum. Eles não são os comandantes maiores do exército em questão. Assim, os protagonistas são só soldadozinhos, né? São os líderzinhos, são secretários. Não soldados ferradões, mas são, sei lá, estão abaixo do comandante total lá, geral, que manda em tudo. E basicamente estão brigando pro território. Tem um monte de galera brigando pro território e pronto, estão brigando. É isso. E eu não sei daqui em diante o que eles fazem além de brigar. Eu sei que esse jogo, ele tem um apelo muito grande pras garotas, porque só tem homens, são todos bem apessoados, né? E rola muito doidinho, muita coisa lá por fora e... Não precisa falar que são bem apessoados, fala que são gostosos, vai, fala. Você quer falar isso? Não quero. A opening é muito legal, que tem aqueles japoneses, aqueles soldados japoneses ferrados com roupa dançando no fundo, fazendo coreografia. Você não prestou atenção nisso? Não prestou atenção. Você jura que você não prestou atenção nisso? Eu juro que eu não prestei atenção nisso. Aquele monte de soldado fazendo coreografia junto, sabe? Junto com a música de abertura. Não não vi, não reparei. Que engraçado que a série em si, pelo menos no primeiro episódio... O legal é que nesse primeiro episódio foca numa missão lá que eles têm e tem toda uma parte de estratégia militar que eu achei interessante. A gente entende o que estão querendo fazer. É complicadinho, agora eu não lembro mais, porque é bem trincado. Mas você entende esse exército aqui que tá indo pra lá, mas rola um mal entendido aqui, então a gente resolve atacar por aqui. Quer dizer, eles planejam bem a estratégia antes, depois vai rolar a luta. Então, por mais que a luta seja exagerada, ela não soa gratuita, porque ela é bem planejada e tem todo um contexto por trás, isso é legal. Aquela coisa de tipo, ó, eu vou levar 300 homens pra lá, pra pegar pelo flanco, não sei o que, não sei o que lá. Mas quando chega lá, só sai o cara correndo, vira bola de fogo e sai batendo no mundo. Mas teve um planejamento antes. É porque sempre dá alguma coisa errada, então, ah, foda-se, vou virar bola de fogo. Entendeu? Então, assim, tem a porrada... Tem a porrada, que é o que interessa, que todo mundo quer ver, mas eles dão um jeito de sim, pra quem for mais chita, eles dão um jeito de colocar atrás um backgroundzinho, um motivo pra estar lutando. Agora, em todos os trailers, também na abertura, tem muita essa coisa de juntar temas contemporâneos, como os soldadinhos dançando no ritmo. Na opening, no trailer, tinha umas cenas de cidade, juntando com as cenas do Japão antigo. E a propaganda também tá usando muito disso, que teve um comercial do Pizza Hut, com os personagens sentados numa casa comendo pizza, e teve uma outra também de alguma outra coisa que eu não tô lembrado agora. Rola um marketingzinho com essa coisa de trazer os personagens pra era contemporânea. E como são os personagens muito, muito cool, sabe? Muito legaisões, fica legal nisso, nesse ambiente. Eu queria que trouxesse pra série, seria muito legal se existisse isso na série. Eu não sei se existe, mas você nos outros episódios. Se na série rolasse essa mistura de épocas, né? Fosse uma coisa meio alternativa. Porque é alternativo, né? Ou será que eles realmente viravam dragões, não, né? Eu acho que não, né? Talvez, quem sabe. Não, assim, na China faz mais sentido eles virarem dragões, porque não. Normalmente a China, porque principalmente no romance. Porque na China com certeza eles viravam dragões. É, sabe? Eles voavam e andavam na água. Não, porque na China. E brigavam no bambuzal. Porque o Dynasty Warriors foi baseado num livro, num romance. Baseado em fatos reais, mais um romance. Esse não, é mais um fato histórico mesmo, mesmo, mesmo. Então eu imagino que nenhum historiador da época falava que não sei quem virava dragão e subia pelos céus. Eu acho que não tem motivo nenhum pra não acontecer, né? Por que não? São japoneses mesmo, né? Antigos. É, eu acho que não teria motivo pra eles não virarem dragão. Não tava lá pra ver. Todo asiático antigo sabe fazer essas coisas mesmo? A atenção se perdeu um pouco depois da Segunda Guerra, né? Ninguém mais voou muito, ficaram muito científicos demais. É, eles ficaram com medo de voar, né? Pararam de acreditar no coração dos asas. Não tem mais nada pra falar. Ah, uma coisa muito interessante é que o diretor de arte... Não, é porque eu sempre vou olhar, né? Quem participou disso? Só que aí sempre que eu vejo um nome interessante... Por exemplo, tô vendo a lista de animes que o cara fez e tá lá o movie The End of Evangelion. Quando eu vejo o que o cara fez, ele serviu cafezinho, sabe? Fez a maquiagem do diretor pra aparecer na foto do Steph. Coçou as costas dele, né? Fulano, tá coçando. Aí, assim, a lista da produção desse anime, todo mundo envolvido na produção, tá envolvido em alguma coisa que a gente já conhece previamente? O Evangelion, ou o que mais que tinha lá? Tinha, ih caramba, dobra, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, mas na hora de ver, ou pintou cenário, ou fez alguma coisa bem... Achou sapato de alguém... Que é importante, calma. Muito importante. Mas não é nada assim, ele dirigiu, ele roteirizou. Ele... Não dá pra você dizer se ele é um bom diretor de arte, se tudo que ele fez foi pintar de verde a montanha no cenário. Porque não é que ele montou o cenário lá e não montou o cenário aqui, não. Aqui ele tá num cargo grande, só que antes ele tinha um cargo pequeno. Então são cargos diferentes, não tem como você comparar o trabalho do cara. Tem que ver todo mundo praticamente inédito nas suas funções. Mas o diretor de arte foi o que mais fez algumas coisas. Ele foi diretor de arte daquele filme de Oh My God, que é quase igual a Tenshimui, todo mundo trabalhou nele. Ele é o diretor de arte também desse OVA de Lost Canvas que tá pra sair, e de Apple Seed, de um OVA de Apple Seed também, de umas outras coisinhas. Tem saudade de Apple Seed. Epa, Apple Seed não, Blue Seed. Isso, esses foram os animes da temporada, no final da temporada. E agora, semana que vem, as novas temporadas, já acabou mesmo, né? É, nós vamos começar a nova temporada, que eu nem sei o que vai passar ainda. Agora o Reviews pra sempre vai ser no lançamento da temporada, porque a gente termina junto com ela. É, um no início e um no final, né? Metade no início, metade no final. Não, mas faz sentido, o tempo tá passando muito depressa, tem muita coisa acontecendo, muita coisa sendo lançada, e realmente, ninguém que a gente tá falando deve ter visto tudo ainda, então é sempre novo pra todo mundo. Só três episódios, uma temporada tem 3 meses. sabe? São 3 meses pra gente falar de 20 animes. É, quer dizer, é assim mesmo. E enfim, quase 2 anos atrás, tá novo ainda, relativamente. Porque... Ou não, né? Depende do fã onde você tá, porque pra muita gente, Haru é pré-histórico. É, e eu não assisti ainda até hoje o anime todo, então... É, tá lá, eu vi um episódio de Haru até hoje. Não sei porque que as pessoas me empolgam pra ver Haru. Eu passei pra um amigo meu também, ele assistiu um episódio e não quer assistir mais. Eu empolgo, o problema é que eu tava querendo ler as novels antes. Agora que eu achei as novels... Você tá querendo ler as 9 novels antes? Não, pelo menos a primeira, pelo menos assim, pra entrar no clima pela novel e tal. Só pra fazer direito a coisa. Aliás, engraçado é que Haruhi, primeira temporada, fez muito sucesso, mas a novel esquenta pra valer mesmo no que ainda não virou anime. Que vai começar a virar anime agora na segunda temporada e no que vem depois, que rola umas bizarrices espaço-temporais de deixar Lost no chinelo. Já teve algum episódio de segunda temporada novo? Cara, hoje é. Era pra ter tido um quinta-feira? Não, acho que é quinta que vem que tem, eu acho. Assim, no dia que a gente tá agora, desse momento. Aí no final vão ser mesmo, será 12 episódios inéditos intercalados com os 2 anteriores? Eu imagino que sim, né? Porque ninguém falou nada. Kadokawa não contou nada pra ninguém. A gente tá esperando que sim. Porque eu acho que eles iriam jogar só um episódio. Eu quero saber na hora de lançar isso por aqui. Porque já que a gente pensou todos nos ocidentais, com Haru, isso... Pra que eles vão pensar com Haru e no ocidental? Não é feito pro ocidental. Haru, Hilux Tash, não é feito pros ocidentais, sabe? Alguns ocidentais malucos compram e dublam achando que vai dar em alguma coisa. Não, mas Haru tem um apelo forte aqui. Só tem um apelo forte pra quem já tá acostumado com essa maluquice toda, então não tem problema nenhum. Mas não vão relançar a primeira temporada toda com o episódio de inéditos inclusos, então eles capazes de reunir só os inéditos e lançar aqui como uma segunda temporada. Não, eles vão lançar como eles vão fazer no Japão, provavelmente, exatamente assim. Eles vão. Eu acho que eles não vão relançar todos os DVDs, a não ser que eles queiram ganhar muito dinheiro. Ou seja, na verdade, eles não vão lançar aqui a primeira temporada porque quem trabalha aqui são as licenciadoras, e elas sabem que isso não vai funcionar por aqui. Agora no Japão isso funciona tranquilamente. Ah, aqui, nova temporada de Haru, é masterizado, né, né? Oh, ei, quanto? É, $200, toma. Não, mas se bem que nos Estados Unidos eles amam relançar coisas remasterizadas dos clássicos, assim. Mas Haru é bem um clássico, né? São 3 anos atrás só. Mas tem um grande apelo. Acho que não é o suficiente. Porque se Haru não tem apelo, o que tem apelo então? Naruto, só. Não, cara, pro fanbase americano, o que tem apelo é Black Lagoon, é qualquer coisa que coisas explodam. Nem tanto, porque lá, tipo, o povo tem a tendência de achar isso, mas não é bem isso, porque lá tá um fenômeno assim, não tá rolando muito fã novo de anime. As pessoas não tão... Exatamente por isso, Haruhi é algo novo. O pessoal lá tá acostumado com o que eles cresceram assistindo. Então eles gostam muito daquelas coisas dos anos 90, ou das coisas de hoje em dia que tem esse climão. Eu vou pensar mais sobre isso, pra dar uma opinião, mas tem uma coisa errada nesse raciocínio. Eu vou raciocinar melhor, depois eu... Mas também tem as pessoas que gostam das coisas novas, sabe? Só que não é tanta gente, isso é um público muito segmentado. Americano, sabe? São grupinhos, cada um gosta de uma coisinha diferente. Só que eu imagino que o pessoal que gosta de Moe, o pessoal que gosta de Haruhi, não seja um público tão grande assim a ponto de valer a pena relançar um anime com os preços absurdos que eles relançam. É, vamos ver o que eles vão fazer. Bom, tomara então que os episódios de segunda temporada façam sentido sozinhos, né? Não vão fazer. Não vão fazer. Não, vão e não vão, sabe? Você pode assistir tranquilo, só que não vai saber quem é quem, sabe, direito. E vai ter algumas referências pequenas das outras coisas, sabe? Dá pra você assistir tranquilo, porque não é ligação direta. Mas, você entendeu, não? Entendi. É bom que esteja acontecendo isso, que quando eu for assistir, eu já vou assistir tudo do jeito que tá passando agora. Vergonha você, shame on you. Porque você não sente a coisa de sair toda semana, de você ficar na expectativa, de você ficar esperando, de você entrar em fórum pra saber o que aconteceu. Cara... Você só fica na expectativa, né? Você aproveita a expectativa e a recompensa não vem. Que recompensa? Não entendi do que você tá falando, né? Você ficar na expectativa, por exemplo, como eu tô agora, de quando vai sair o próximo episódio de Haru e qual vai ser. Expectativa de quando vai terminar de baixar a série toda pra poder assistir a maratonar toda. Mas é uma expectativa só, é enorme, sabe? Não são várias pequenas expectativas com uma recompensa pingada. Eu não vejo. Que nem assistir Lost quando acaba a temporada, não faz sentido. Cara, eu não vejo tudo num dia só. Eu tenho expectativa, eu vejo 3 hoje, episódios hoje, foi uma expectativa que amanhã eu vou ver mais 3. Você vê 3 episódios, não é 1 por semana, sabe? Você não sente aquela angústia de que as pessoas que estão no Japão assistindo sentem? Tá, eu já senti muito, gente, eu não preciso mais, sabe? Você não assiste Kamen Rider às 7 da manhã comendo cereal. Você não merece. Tá bom, então eu vou baixar Hall, eu vou levar a fitinha lá pra emissora de TV, vou pedir pra eles transmitirem e fazer um favor pra minha casa, porque botar no meu DVD não vai ter o mesmo gostinho. Eu tenho que acordar atrasado e perder um pedacinho como assim, isso tem que acontecer, entendeu? Aí tem que chegar depois e falar, ah, você assistiu hoje todo porque eu perdi. Aí ela fala, não, só transmite pra sua casa. Ah, não, vou ligar lá pra transmitir pra sua também. Entendeu? Eu gosto de sentir o máximo da pessoa aqui, que tá sentindo. Aqui nesse país de merda, a gente começa a trabalhar muito cedo. Não dá certo assistir nada às 7 horas da manhã, porque 8 a gente tem que estar lá. Entendeu? Infelizmente. Mas são 20 minutos. Eu moro na PQP com relação ao lugar onde eu trabalho. Assiste enquanto você toma café e muda a roupa. Eu não tomo café, eu já acordo malucão. Dia desse a gente volta com mais review, mas... Mais alguma coisa? Eu quero fazer um gozó falando de Lost, mas ele não acaba de ver temporada. E eu quero falar de Doctor Who, então eu vejo você. Você acabou de me dar, eu assisto. Agora, quando eu acabei de assistir, eu quero que você tenha assistido aqui temporada de Lost. É meio desonesto, porque são só 13 episódios por temporada e você tem o dia inteiro pra ver, né? E Lost eu nem baixei ainda aqui na temporada. Você vai entrar de férias. Mas, cara, você tá falando pra jogar fora esse período vendo Lost, entendeu? Cara, peraí, é Lost. Cara, eu sei, mas eu preciso desse tempo pra agir. Mas você pode assistir Lost em 2 dias. Dá pra assistir a temporada inteira em 2 dias, se quiser. Ah, com certeza. A primeira série que eu maratonei na minha vida foi a primeira temporada de Alias, que eu vi em 2 dias. Viu? Maratona é Lost. Ah, e a última... Não, você tem que acabar de ver Code Geass, que você não acabou de ver ainda. Segunda temporada, vi a primeira. Ó, que milagre, vi a primeira. Parabéns. A última que eu maratonei foi Damages, que eu vi de novo. Eu revi a série um dia. Não, eu ainda quero ver House 24 horas, né? São as duas séries que eu quero ver, mas House, que já tem tantas temporadas que vai gastar tanto tempo da minha vida que eu não tenho vontade de começar. House eu tô alugando os DVDs, já tô na segunda temporada ainda. Ah, onde você aluga? Na JD, lá do Case Video. Ah, vou saber. Inclusive, quem estiver ouvindo aí, quiser ir ali, sabe, lá do Case Video, ali no centro, do lado da ponte da Rosinha. Tá barato, eles cobram, tipo, R$15 a temporada, fica uma semana com ela. Chegado lá, tem Dead Like Me, as duas temporadas, que eu tô querendo muito que veja pra começar lá. É aquela dica pra todo mundo, né? É. Mas o que que tem lá? Supernatural. Tem Roma. Tem Roma. As duas? As duas. Tem aquele The Tudors. Que é tipo Roma, só que é tudo. Tem, caramba, esqueci o nome. Aquela da família mafiosa, Sopranos. Sopranos eu não sei, mas tem aquela da maconha. Weeds. Grey's Anatomy. Chega. Tem Private Practice. Tem, um amigo meu falou que... Tem The Shield. Não, na verdade é uma locadora... Tem 24 horas, tem as 6 de 24 horas. Quem quiser ir lá, uma locadora muito boa, porque um amigo meu disse esses dias que viu um filme português e uma comédia francesa lá, então... Tem bastante coisa lá, você, tipo, encontra Hellraiser 1 pra alugar, tem bastante coisa. Eu vi que tem o Cubo lá também, mano. É bem legal. Enfim, tchau, gente. Passem na locadora quando vocês quiserem, fala que vocês ouviram no JCast, que vocês vão ganhar um desconto e a gente vai ganhar uma comissão. É? Não. Quando isso aconteceu? Eu não fui. Que já, combinei isso. Já estamos combinando com eles, pra eles trazerem animes também, pra vocês poderem assistir. Tem anime lá, tem aqueles boxes, tem alguns boxes, alguns discos de Naruto e alguns de Yu-Gi-Oh! Agora, quem sem consciência aluga Naruto e Yu-Gi-Oh! Eu conheço os 40 pirralhos que poderiam sentir vontade se vissem, mas não sabem o que tem lá. Pirralhos não escutam o JCast, nós temos um público muito seleto. É, só tem cult aqui ouvindo, tudo trintão. Adeus e até qualquer dia. Seja com Mark II de Kamen Rider, ou seja com Goals Off de Lost, ou seja, marcando de várias coisas. Goals Off comigo tocando violão, que tô aprendendo, mal pra caramba. Ai, que é um pose. É, eu assisti, eu empolguei. Should be still, be static in me.